E aí, galera, bora começar essa caçada? Rafa, o bardo. Deixa eu editar essa parte. Alana, a druida. É Hunter o quê? Bill, o monge. Tá capa na mão, carne na brasa, perna forte, soco nos cornos, vai lá. Sarsara, a cavaleira. Com a espada em punho e pela honra do grupo. Nerdmaster, o clérigo. Ai, meu santo cara. Opa, peraí. Orion, o paladino. Meu escudo é a prova de spoiler. E é claro, eu, Koala, seu Hunter. Agora vamos reunir todos os Hunters no 3, hein? 1, 2, 3. Eu vou começar com a pergunta diferente. Não vou começar falando vocês lembram, vou começar fazendo uma pergunta que tá me incomodando já tem um tempo. Após assistirem o filme Guerra Infinita, um filme excelente, inclusive, vocês acham que o universo DC ficou pior comparando Guerra Infinita com Liga da Justiça? Aí você vai falar assim, ah, mas são universos diferentes, mas porém são dois grupos de... Não, são dois filmes de super-heróis. Já é pior antes, agora só tá mais pior. Mas não, pior, realmente. Nossa, tá muito. Nossa senhora. A minha sensação é que no caso da Liga da Justiça, o pessoal da Warner pegou os personagens, colocou dentro de um pacotinho de jujuba, balançou, jogou e falou assim: agora vai. Agora vai. É tipo isso mesmo, né, cara? Coesão que eles têm no universo da DC é esse. Um pacotinho de jujuba que foi balançado, jogou e do jeito que ficou, ficou. Cara, o filme da Mulher Maravilha solo é melhor do que o Liga da Justiça inteiro. Então, a gente já teve a previsão do Apocalipse antes com, né, como é que é o nome daquele filme? O Suicida? O Esquadrão Suicida, olha só. Aquele filme já não foi tudo isso, né? O que podia esperar de Liga da Justiça? Não, sério, aquele filme foi um clickbait mundial. Não, calma, peraí, não. Não, peraí, não, rapidinho, vocês estão malucos. O Esquadrão Suicida é um ótimo filme de Sessão da Tarde. É um filme de aventura e legal por ser um filme de aventura. Pronto, não tem mais nada demais. Sessão da Tarde é muito melhor que isso, cara. Cara, é um ótimo filme na Sessão da Tarde, da Sessão da Tarde que só passava filme de cachorro jogando baquete, né? É um bom filme da Sessão da Tarde da Terra X, né? Ah, pode ser, vai, fala, Sara, faz, sabe. O filme inteiro do Esquadrão Suicida é carregado por um só personagem. Que foi Will Smith. Exatamente. Ele sozinho carregou o filme inteiro. Não, mas tem a Arlequina também, pô. Tem a Arlequina também. Não, eu não achei a Margot Robbie esse bichão todo, não. Tem a maquiagem, tá bom. Mas não, sério. Eu pegava sem dar, que é melhor. Mas, sério. Caralho, velho, que bosta. Não, mas sério. O filme inteiro quem carrega é o Smith. De pistoleiro. Só porque o Jared Leto lá, pelo amor de Deus, pega aquele Coringa dele e joga no lixo. E olha pra você nas atuações Vamos falar do Coringa funkeiro aqui mesmo? Tem até hoje filha da puta romantizando aquele romance megalomaníaco, maluco, psicopático da Arlequina com o Coringa, pelo amor de Deus. Mas isso já existia antes. Não, isso já existia. Piorou com o filme, né? Porque o povo gosta de uma coisa errada. É, como dois filmes de super-heróis, de super-equipes, apresentando uma ameaça a nível cósmica, porque, tipo, aí de um lado a gente tem o Thanos fodão, bem trabalhado, com CGI bem feito e com puta personagem desenvolvido. E pro outro lado a gente tem o Stephen Wolf, que a gente sabe que é aquilo lá, né, cara? Não, mas a Warner é estúdio e é dona da DC há bem mais tempo do que a Marvel é dona da Disney. Disney é dona da Marvel. Uhum. Entendeu? Então, já era pra eles terem feito um planejamento mais decente, entendeu? Mas aí que tá, a Marvel, ela tá sabendo entrar em harmonia. Disney, Marvel, fazer uma coisa. A DC, não sei o que que acontece ali. Ali já se perdeu. É, porque não tem ninguém que é chefe do cara, universo todo. Tipo, a Marvel tem o Kevin Feige, né? É o Kevin Feige, não é? Cara, eu fiquei feliz pra caralho quando saiu a Mulher Maravilha, porque, porra, a DC engrenou. A montanha russa que ela subiu, velho, ela não desceu. Ela deu uma descida, tá descendo até hoje, né? Tá lá. Então, aí o seu Saraiva chega do final do filme da Mulher Maravilha pra pequena Sara e fala: ela acreditou. Isso foi só a subida, não é a descida de Thanos. A versão OST, se eu pegar, tipo, Esquadrão Suicida e só parar pra ouvir, eu adorei. filme e tal com música. Pega só o filme, eu fiquei, gente, o que eu tô fazendo nesse cinema o às 10 da noite? O trailer é melhor, Sarah. É essa que é a parada. A DC faz ótimos trailers. Ok, agora que a discussão já chegou ao nível onde eu queria, que ninguém tá chegando a conclusão nenhuma, podemos avançar pelo papo que interessa. Então, se me permitem... Reúnam-se, Hunters! Eu sou o Koalassi, o Hunter, e vamos lá, a gente poder falar sobre Guerra Infinita. Eu acabei de cortar a introdução, faz muito tempo que eu não gravo. Eu esqueci como é que é. Mas enfim, estamos aqui hoje com o nosso queridíssimo Orion. Opa! Bring me Thanos! Porra, era essa frase que você queria que ninguém roubasse, cara? Caralho, nossa, é isso aí mesmo? Nossa. Porra, eu apresentei primeiro pra falar essa merda. Tá bom então, continuando com a casa cheia. Nós também temos a nossa queridíssima Aninha. As esperanças se tornaram cinzas nesse filme. Ah, spoiler na cara! O vento levou, né? E o vento levou. Também estamos aqui com o nosso grande dragão dourado. É, e teve cara no cinema infartando, né? Eu gostei. Nossa, desculpa. Nossa senhora. Usou a morte de alguém pra fazer uma piada sem graça. Parabéns, dragão. A gente tá junto nessa. Cara, eu perco o amigo, mas não perco a piada. Também estamos aqui com o nosso querido Matheus Hakman. Se eu fosse o Thanos, eu teria matado todo mundo. É, tamo junto. Pelo menos a galera que usa a internet. Pelo menos os comentários do YouTube e afins. Ele é tipo, o Thanos é tipo o Bindinho, Mário. Ele quer reinar as cinzas. Estamos aqui também com a nossa queridíssima Sir Sara. Zé, de 14 mil visões, essa daqui é o HunterCast que funcionou. Vai dar certo no final, Sara. Confia. Foi o único jeito. Como vocês já sabem, vamos falar sobre Guerra Infinita, não tem nem por que introduzir o assunto. Então é isso, galera. Peguem suas manoplas e chequem suas gemas. Sejam bem-vindos a mais uma caçada que não faz sentido algum. Falei que não faria sentido, mas vambora. Pra deixar claro, a gente vai começar falando bem ou vai começar falando mal? Isso é uma pergunta que eu quero fazer. Pontos fortes ou pontos fracos? Olha, a gente já elogia tanto a Marvel, né? Vamos começar falando então. Dos pontos ruins, principalmente de quem leu. Vamos começar falando mal. Matheus! Matheus, por favor, olha só, Matheus, você e a Ana, que já são conhecedores profundos de quadrinhos aqui, e o Dragão talvez, eu não sei. Mas talvez o Dragão também. Mas eu quero saber de vocês. Gostaram do filme como adaptação do arco? Então, é porque o filme não é adaptação só do Desafio Infinito, ele é adaptação do Desafio Infinito mais o Infinito, né? Esse mais recente que saiu agora. Foi meio que uma mistureba dos dois, né? Você tem a Ordem Negra, durante o filme o Thanos vai em busca das joias, né, do Infinito. Isso acontece no prelúdio do Desafio Infinito, que é Thanos à busca. Porque assim, a primeira vez que o Thanos coloca nas joias do infinito, que antes eram chamadas de joias da alma, todas elas em conjunto eram chamadas de joias da alma e tinha a joia da alma entre elas, né? Uhum. É, primeira vez que ele colocou a mão nelas, isso antes do Desafio Infinito, ele já havia tentado dar um presente pra Morte, explodindo todas as estrelas da galáxia. E ele falhou, por isso que a Morte ficou meio puta com ele. Mas, Dragão, só tirar uma dúvida aqui. Matheus, só pra tirar uma dúvida aqui rapidinho. Quando ele fez isso a primeira vez, ele usou as joias de maneira errada. Ele não colocou numa manopla, ele fez um martelo, não foi? Que ele achou que... Não, já tinha manopla. Já tinha manopla? Só que ele não sabia usar direito e quem derrotou ele acho que foi o Adam Warlock, não foi? Se eu não me engano. Foi o Warlock e foi junto com o Capitão Marvel, se eu não me engano. Na verdade, o Thanos ele já vinha com o Adam Warlock em várias aventuras, os dois correndo em paralelo. Junto também com o Pippin e a Gamora, que originalmente a Gamora era uma serva do Thanos, não era filha adotiva dele. E dentro dos quadrinhos, é curioso porque eu andei revendo aqui umas anotações minhas e a primeira revista em quadrinho que eu peguei na mão é justamente a Grandes Heróis Marvel, que mostra o final dessa saga toda. Tá o Capitão Marvel como um dos oponentes do Thanos, o próprio Adam Warlock, que ele morre na frente do Capitão Marvel, e que fica meio confuso porque ele vê uma imagem do futuro do Adam Warlock, ou do passado, ele não entende, ele vê dois Adams Warlock, um sugando a alma do outro. dizendo, você tô te sugando. É, morre, morre entre aspas, né? É, ele vai pra dentro da joia espiritual, vai... pro mundo que existe lá dentro, que até então ele não sabia que existia um mundo ali dentro. Todas as pessoas que morrem pelo poder da alma, da joia da alma, são sugadas pra esse mundo, que é um mundo onde não tem brigas, não tem... É como se fosse o paraíso, né? É o paraíso. Anote isso aí, que a gente vai voltar a essa teoria quando a gente for isso. Falar mafioso. É, eu tô com essa teoria na cabeça também, né? Desde do filme eu fiquei remoendo isso e falava, peraí, mas bom... A gente chega lá. Na história, quem acaba derrotando o Thanos é o espírito do Adam Warlock, que por alguns instantes sai de dentro da joia e congela, né, petrifica o Thanos. E ele só conseguiu sair da joia porque o Homem-Aranha, que estava dando sopa ali, no sentido de aranha dele, dispara, ele dá um soco na joia e ela acaba saindo do lugar onde estava preso. O Thanos estava tentando conseguir... A primeira vitória dele através exclusivamente da joia da alma. E não foi suficiente, ele petrificou. Para todos os efeitos, ele tinha sido derrotado, parecia ser definitivo. Bye bye, Thanos. Agora você virou uma estátua. Você virou uma estátua. Ele virou uma estátua. Virou uma estátua. Ele ressurge nas histórias do Surfista Prateado, né? É, e mais poderoso do que estava antes, né? Parece que a morte deu um upgrade nos poderes dele para ele poder realizar a missão dela, que era matar o máximo de pessoas que ele conseguisse, né? Aí ele fica observando aquele posto de sabedoria, né? Ele observa o posto de sabedoria e descobre como realmente as joias funcionam e tenta buscar elas como um artifício, né? Mas eu acho, eu falo assim, em questão de adaptação de arco, que apesar de, como vocês falaram, que ele não estourou dois arcos, eu gostei porque, diferente dos outros filmes, que também tem muito de quadrinhos, mas eu não sei porquê, esse foi o filme que eu senti mais referência a quadrinhos, tipo, que eu tava assistindo, lendo uma HQ mesmo. Por exemplo, vou dar um exemplo rápido, antes de chegar, a gente vai chegar nessa parte, mas só pra dar um exemplo do que eu quero dizer, teve duas cenas que eu falei, caraca, isso é total quadrinhos. Foi a cena, mas é coisa bem boba mesmo. A primeira foi a cena do Homem de Ferro, quando ele gruda na nave do Thanos, que ele faz aquela mão esquisita pra poder segurar na nave enquanto ele tá abrindo um rasgo, que eu falei, puta que pariu, aquilo parece até ter sido desenhado, sabe? Aquela pra nada, nem um pouco sentido, aquela mão esquisita dele, que é três tubos que segura na nave. E a outra parte foi quando o Thor acorda na mesa lá dos Guardiões, que abre a tela, que tá todos os Guardiões olhando pra ele. Se você reparar, tá todo mundo fazendo pose, como se fosse uma página de quadrinhos mesmo. Tá todo mundo igual... Tava no o splash page, só faltava ter o texto embaixo com o nome e o poder de cada um deles. Né? Isso, exatamente isso. Só faltava ter isso, sabe? Porque, tipo, era a galera lá e tal. Aí isso me fez ver que esse filme que tem mais referência, pelo menos visualmente, a HQs. Tá querendo... Tu sabe o Thomas Malthus? Viram isso no Thomas Malthus, ele foi um estudioso, filósofo e estatístico do século XIX, se eu não me engano, né? Que ele foi a primeira pessoa a ter essa percepção de que a superpopulação humana vai esgotar os recursos do planeta, né? Porque os recursos crescem de forma aritmética e as pessoas, a população cresce de forma geométrica, né? Uma hora um vai ultrapassar o outro, é inevitável. Ele criou também, foi por obra do Thomas Malthus, que surgiram várias teorias eugênicas, né, do tipo, algumas extremamente racistas, inclusive, então essa parte aí ele errou bastante, né, e várias teorias dele já foram provadas, mas é exatamente esse tipo de pensamento que o Thanos está tendo. O que a Gamora tava falando, que a gente não tinha nenhum contato com o Thanos nesses 10 anos até esse filme, né? Então a gente só tinha alguns flashes só, tipo, ele aparecendo numa cena pós-crédito, falando igual a última cena que ele apareceu, que acho que foi no Vingadores 2, né, que ele fala que deixa eu que vou resolver isso sozinho, tipo, alguma coisa do tipo. Que me pareceu que o Thanos seria realmente mais focado igual nos quadrinhos, no sentido dele não ter muitas emoções e sentimento para vida alheia, né? Não dele ser um brutamonte tipo Hulk e vou dar porrada em todo mundo, mas no sentido dele tá cagando e andando pra todo mundo e vou só fazer o que eu quero e caguei. E eu achava até que... surpreendeu nisso, né? Ele não tem, exatamente. Nos quadrinhos, pelo menos, ele é um niilista, né? Ele não vê valor objetivo na vida. É, então, igual ele pela morte. Mas no caso, ou então igual o... Fazer uma referência bem merda. Igual o Light naquele filme live action merda do Death Note, que ele se apaixona pela Mia e continua fazendo, faz cagada por causa dela. Nossa, tipo isso, sabe? Comparação merda. Não, é isso. Não é isso. A gente não quer dizer isso. A gente quer dizer que o cara é imbecil. Ele só precisa de um empurrãozinho pra continuar sendo imbecil. Ainda digo o seguinte, se fosse a morte da DC, nada disso teria acontecido. Não, mas é, mas tem até uma hora que ele fala num desses filmes que ele aparece, que ele fala assim que é, ele vai flertar com a morte, né? Que matar pessoas vão flertar com a morte. Agora eu não lembro qual filme que ele faz uma pequena referência. Não, mas eu acho que ele. Mas essa referência dele. Essa referência dele seria algo mais. Como posso dizer, não é, é mais figurativo, como se fosse filosófico. Ele não ia realmente atrás da morte como foi na, nos quadrinhos. Exato. É. Até porque é uma coisa que eu reparei muito no universo Marvel, o MCU agora, eles não estão colocando tanto esses quesitos mais fora de noção. Não é fora de noção, é tipo, ah, vou flertar com a morte. Né? Exato, tipo, vou atrás da morte porque eu gosto dela. Isso seria um pouco além do fantasioso pra galera de hoje em dia. A gente eles não estão antropomorfizando conceitos, como por exemplo, o infinito não apareceu ainda, o juiz lá com as três cabeças não apareceu ainda, a morte não aparece. Não, até porque se eles antropomorfizarem essa galera e ampliar demais. E uma coisa que eu reparei é aquilo, adaptação. Eles estão chutando muito bem, uma coisa que inclusive eu tenho que elogiar, estão chutando bem os filmes pra casar. O pessoal sentiu muito essa enxutada no Guerra Civil. Guerra Civil tirou muita coisa do que tem no Guerra Civil original. Mas eu discordo de você um pouco. Eu não acho que eles estejam tentando normalizar pro povão o universo, os conceitos e a ideia do universo. Eu acho que eles estão introduzindo um pouquinho, tipo, pra galera ir acostumando. Não, por exemplo, sim, igual você. Mas é porque só foi ter ligação de magia. Velho. Não, olha só foi ter ligação e citação de magia nesse universo da Marvel depois de. Foi o quê? Foi um quê? 8 anos, né? Que o Doutor Estranho tem 2 anos já, não é? Doutor Estranho, sim. Então, só foi fazer ligação de magia há 8 anos. Sim, não, isso foi de boa. Agora você pegar um conceito, uma existência, alguma coisa tipo morte. Os seres cósmicos, você tá dizendo, né? Exato, teria que abranger demais. Tipo, aí teria que ser realmente um filme só pro Thanos pra explicar a morte, não sei o quê. Velho, eles conseguiram introduzir o Thanos com pós-crédito. E ficou mas aí você acha que a mas olha só, ele já introduziu uma entidade poderosa fazendo referência à morte, que seria a Hela. A irmã do Thor, que ela era a deusa da morte, tipo de coisa. Se você substituísse a morte dos quadrinhos por ela nesse universo, acho que não faria muita diferença. Não, tipo, mas acho que casaria bem, casaria bem. Exato, ela é a deusa, ela é tipo Hades. Exato, ela é a deusa, ela é tipo Hades, que seria em Saint Seiya, ponto. Só que você pegar realmente a morte, ela... Não, aí o conceito bem tá muito abstrato. Aí é complicado. Tem uma coisa assim que eu acho que quando eles colocaram o Thanos a primeira vez no finalzinho lá do primeiro Vingadores, né? Uhum. Eles ainda não tinham muita ideia do que o Thanos ia ser e o que ele queria fazer. Tanto que o Loki no primeiro Vingadores está servindo ao Thanos, né? Só que o objetivo do Loki na Terra não é exterminar metade dos humanos, é escravizar todos. Ah, não, você vê isso naquela cena, até em filme solo, né, que eles estão tentando mudar por causa de conceito de diretor. Por exemplo, nesse último filme do Thor Ragnarok, o Thor, ele termina o filme falando assim, naquele filme, né, você tem uma lição que você é o deus do trovão, não o deus dos martelos. Aí nesse filme, a primeira coisa que o Thor faz é, ele ganha um olho já, ele já ganha um olho e fala, porra, preciso de uma arma nova. Tipo, eu até entendo, olha só, eu até entendo que você pode pensar assim, que ele tentou usar só a mão, só a porrada pra poder encarar o Thanos e tomou porrada. Ele viu que ele vai precisar de uma arma que potencializa, né, os poderes dele, uma arma que foca os poderes dele. Eu não sei se o Thor, ele tem tanto controle assim sobre onde o raio vai cair quando ele tá com a força Odin ligada, no full força Odin. Aí talvez o Mjolnir fosse como um para-raio, sabe? Tipo, uma parada pra ele poder focar no ataque. Tapa-olho é muito mais radical. É verdade. O tapa-olho, ele parece uma cruza de um anjo com um pirata. Fica bem melhor. Na verdade, ele com o tapa-olho, eu acho até uma menção muito honrosa ao pai dele, que é o Odin. Exatamente. Ele continua legado no pai, eu também acho. A não ser que o Thor tenha uma fisiologia muito, muito diferente dos seres humanos, não é assim que você coloca no olho. Mas aí, puta, se a gente for pensar nisso, a gente entrar numa discussão infinita, né? Fala, Mário, o fala. O olho é futurista, pô. O olho só pegou ali os impulsos nervosos, sei lá. Pensa que o Rocket roubou aquele olho de alguém. E tava no olho dele, né? Ele guardou no olho, só pra deixar claro. Se desencaixar, se é só desencaixar, é só encaixar de novo, entendeu? Então o próprio olho se vira pra conectar. Mas a Ana tá bem quieta, Ana. Você gostou do Thanos? Você ficou bem quieta quando a gente tava falando sobre a adaptação dele. Olha, eu gostei, sim. Gostei até pelo fato de ser diferente do que tava nas HQs. Aquela coisa do Thanos apaixonado pela morte. Eu não achei que ia rolar, não. Não achei que ia dar certo. Ouvi as teorias de que a morte vai ser uma das deusas, né, de algum panteão. A Hela mesmo ficou como... Foi a principal apontada, aposta, né? A principal aposta. E, pô, a mulher é linda, né? É fácil entender. E a atriz é excelente. Sim, mas ela vira purpurina, né? Apesar de terem feito essa aposta de que, nossa, pode ser a paixão é a Hela. Pô, eu gostaria de ver a Kate Blanchett de novo. Não ia ficar nem um pouco chateada com isso. Mas eu lá no fundo do coração, achava que não ia rolar. Então, essa nova versão do Thanos, um Thanos que na verdade está pensando no universo, é um Thanos ecológico, né? Ele está pensando na quantidade de recursos do universo que é limitado e as populações que crescem, fome, desespero. Dá para ver esse visual bem... Eu acho ele mais apropriado, deixou ele com mais ele conteúdo. Deixou mais humanizado. Humanizado. Isso, até o era fato dele ter poder... Sim. O poder que ele quer é justamente, eu não quero fazer carnificina, eu quero estalar os dedos e acabou. A metade da população não existe mais. Pronto. Tanto que ele, cara, ele... Tranquilo. Não, aí que tá. Ele fica tão humanizado que quando ele faz aquilo, ele sente o que ele fez. Aí tem aquela cena, acho que é da Mini Gamora. Isso. Né? Que vira fala, o que você perdeu com isso, ele... O que você ganhou com isso? Ele, na verdade, eu perdi tudo. Velho? Isso, não, é que é. Não, e você aí vê ele, também, até no final do filme, quando ele tá... pode falar, faz aí a perna, Matheus. Aí ele compra uma cabana e vai pescar, né? Isso, então até no final do filme... Lenda, reza a lenda que ele invadiu a cabana do Gavião Arqueiro, sabe? Eu vi num lugar que talvez ele tenha entrado pra dentro da Joia da Alma. Quando ele conversou com a Gamora, ele tava dentro da Joia da Alma. Isso foi confirmado mesmo pelos diretores. Essa foi a ideia que eles queriam passar. Agora, quando ele tava na fazendinha no final, ele era um planeta aleatório que ele foi. Mas, entretanto, o que você consegue perceber quando ele tá dando aquele sorriso no final, antes do filme se encerrar, não é um sorriso de felicidade. É tipo ele tirando um fardo de cima dele, sabe? Eu senti mais como se fosse um sorriso de alívio. Tipo, tá, tamo aí, fiz o que eu tinha que fazer, acabou. Na verdade, não é que ele vai agora, ele vai usar a joia pra ele sobrejugar. Não, tipo, na verdade é um sorriso de quem fez o que tinha que fazer, ele tá sentindo o peso daquilo, mas foi necessário. Não, sabe? Inclusive, eu não vou fazer isso de novo ainda. Inclusive, né? Isso, então fazer uma vez, né? Não, inclusive, no MCU, pelo que eu tô vendo desse filme, pelo que eu já vi desse filme, no Infinity War 2, eu acho que o Thanos pode até ter uma morte de redenção ou acontecer alguma coisa pra ele... Uma redenção, não. Porque no final das contas ele não tá sendo totalmente ruim. Mas será, comparado a HQ? Deixa o Mario falar. O Vingadores não vai ser redenção do Thanos, vai ser ele apanhando da Miss Marvel, pô. Capitão Marvel, porra. A gente chega lá, cara. Eu tenho um questionamento sobre isso. Olha, já teve caixão do Adar Locke, hein? Caixão não, ovo, falando. Olha, o principal argumento pra dizer como o Thanos está errado... Como ele está sendo obtuso na linha de raciocínio dele, é que ele tem o poder completo nas mãos. Tá. Uhum. Então, por que, ao invés de matar metade da população do universo, ele não cria mais recursos para a população? Ah, mas aí você vai colocar esse recurso aonde? Mas o Thanos ele tá pensando com lógica de psicopata. E mesmo tendo acesso ao poder absoluto, que ele tem a joia da realidade, ele tem a joia da alma, ele tem a joia do poder, a joia do tempo, ele poderia tomar bilhões de decisões diferentes que não envolvessem necessariamente acabar com a vida de outras criaturas. Agora o que eu acho é o seguinte, o Thanos, no filme principalmente, menos nos quadrinhos, mas no filme, ele é um misantropo. Para ele não haveria valor em distribuir mais recursos para uma população que ele acha que vai continuar cagando no pau sem ter aprendido lição nenhuma se eles tiverem recursos infinitos, né? Talvez o Thanos, no pensamento, na lógica distorcida dele, né? Acabar com metade da população também ensina uma lição para metade que sobrou. Acho que ele quer. O pensamento dele é tipo, eu não vou deixar vocês no buraco e vou dar alimento, sabe? Tipo, vou tirar vocês do buraco. Aí agora se vira. É tipo isso, né? Basicamente, né? O pensamento de evolução da galera. Quer que a pessoa, o ser humano se evolua. Acho que mais ou menos esse conceito, né? E pior que... E não tem como discutir com ele, que ele é maluco, cara. Então você não tem como entender a mentalidade de um maluco. Explique tudo pro ser humano. O ser humano já faz merda com o pouco que tem. Imagina que tudo picado. É verdade. Então, verdade. Mas nunca... ele tá esquecendo o básico. Tudo bem, vamos lá. Mate metade da população no universo. Tá, morreu. Quanto tempo vai demorar pra essa população dobrar de novo? Não, pera, ele tá tirando um exemplo que aconteceu no planeta da Gamora. Ele falou que ele chegou lá, fez a mesma coisa, né, a base da força, com o exército dele, depois ele falou pra ela que o planeta virou um paraíso. Tipo, a gente não viu isso acontecendo, isso tá aparecendo na tela, né? Mas ele disse que ele virou um paraíso lá. Olha só, mas ele não mentiria pra ela, porra, ele gosta dela. Então ele não é. Então, mas vamos lá, eu acho que o Thanos não pensaria nesse negócio da lição. Eu acho que o questão é, ele tava certo. Quem não deu ouvido pra ele fracassou, quando ele forçou, deu certo, na teoria. Então ele fala, cara, esse é o caminho, velho. Não tem nem discussão. Acho que ele nem pensou, tipo assim, a população aprender a lição. Acho que isso daí não creio que tenha ele só quer sido tão profundo o raciocínio dele. Ele tá usando uma linha de raciocínio muito estreita. A população humana, vamos usar, talvez não o planeta todo, mas vamos tomar o exemplo da Europa. Peste negra. Mais da metade da população caiu por terra por causa da peste. Quem sobrou teve uma chance, sim, de reconstruir, teve uma chance de melhora que é palpável. Você tem logo na sequência o renascimento, você tem as descobertas, você tem o abandono do mundo extremamente religioso em prol de um mundo onde a ciência começa a despontar, começa a ser ouvida. Quer dizer, a peste abriu realmente a chance para a humanidade mudar o seu curso. Só que tecnologias também fazem você aumentar a produção agrícola, aumentar as condições de produção e fazer mais filhos durarem mais tempo e a população aumenta e aí o equilíbrio vai para o espaço novamente. Então, é porque a história é cíclica, né? Não é uma questão de lição. Lição seria o Thanos com tanto poder que ele tem na mão, aí ele não quer aumentar os recursos, então segura a onda da reprodução dele. Quem tá aqui, aproveita e segura a onda, vivam a sua vida, porque depois não vai ter mais filho. Mas é aquele negócio, né? Ele tem lógica de psicopata. Jamais ele pensa. Ele, mesmo com a onipotência e a onisciência que as joias podem dar pra ele, ele tá tão obcecado que ele nem para pensar nisso. E quer a sorte. Não, eu acho que ele nem quer, né? E tanto que. Não, pelo que eu consegui pegar no filme ali, parece que, tipo, agora que ele realizou o objetivo dele, que ele conseguiu o que ele queria, a luva pra ele não tem mais tanta utilidade. Ele não vai usar mais. Tanto que ele vai pro meio do nada e viver a vida dele tranquilo. Sabe? Viver ele plantando cenoura. Ele não tá mais ligado na luva. Ele tá buscando poder, igual no que é nos quadrinhos. A luva queimou, né? No final do filme. Não. É. Ela parece que sofreu um dano lá. Um dano, é. E ela sofreu um dano crítico. Mas fala, Mari, que você considerável, um dano considerável. O que, que você quer, Mari? Ele vai perder a luva. Ele vai, talvez ele tenha a luva ainda, pois se a população voltar a crescer, ele volta lá e extermina todo mundo de novo. Você tá falando que o Thanos vai ser tipo. Vai ser tipo a manutenção do universo, é isso? É, tipo, sei lá, aqueles Reapers do Mass Effect, saca? Que vem de, eventualmente de meu Deus. Tempo em tempo. Mas se tu pegar uma coisa mais filosófica, vai que as gemas não possam evitar a entropia, saca? Mesmo com o poder delas, elas não conseguem evitar o fim do universo. Então, ele pensou, pô, eu tenho que evitar isso, né? Não, mas... mais uma parada falando das gemas agora, que a gente vê que as gemas, elas são overpower e tudo mais. Tá, tudo bem que você falar, pô, mas elas são metade do universo. Mas comparado aos quadrinhos, elas são bem... Power Down, né? Que tipo, é bem abaixo do que o que ela realmente pode fazer nos quadrinhos. Tipo, o poder dela é bem mais controlado. Por exemplo, você pega essa parada estalada de dedos que ele deu aí, que fudeu a luva toda e a joia toda e tal. E que sendo que nos quadrinhos não acontece nada, tá ligado? Tipo, ele vira ele realmente tá no deus de fato. De alguma forma. Eles tinham que nerfar de alguma forma, senão ia virar a zona. É. Até porque. Vamos jogar assim por alto. 60%, 70% dos heróis que estão envolvidos em Guerra Infinita na HQ não estão participando do filme, então, né? Não, calma, mas morre também. Tipo, não muda muito não a galera que vai não, mas a galera não tem poder. Mas eu entendo que, tipo, se você não colocar a luva um limite de poder pra ela, você chega no filme 2 e também não tem muito o que possam fazer, sabe? Ela tem que ter... A galera tem que ter uma chance, né, de ganhar. O maior poder que a luva confere é você conseguir instalar o dedo com luva. Exatamente, é o que eu tô falando, gente. Tenta instalar, alguém tenta instalar o dedo com luva, não vai. Cara, ele tá com a joia da realidade, ele assovia e chupa cana se ele quiser. Agora, olha, eu tenho que falar de uma questão que tá tirando meu sono a respeito desse filme. Eu queria que você me ajudasse a pensar nisso, que é: pelos locais onde o Thanos passou, ele já havia matado 50% da população. Quando ele estala a luva, ele mata mais 50%, ele mata. Ah, cara. Não, eu acho que ali ele só mirou no planeta Terra. Não, foi no universo todo, Sara. Foi o universo todo. 25%. Cara, é só um bom de matemática o Thanos é pra saber os lugares exatamente onde ele já tinha virado 50%. Mas ele tem essa parada com a joia da alma, né? A joia da alma não dá noção de todas as almas que já morreram, que ainda estão vivas, tipo, ele não consegue saber todo mundo. O que deveria existir é uma pedra da lógica, cara. Aí, se existe uma da lógica, não tem filme. Nossa, se tu pegar no filme, quando ele botava cada luva, tu via que ele sentia o poder, aquela a cor da gema passava entre o braço dele. Então ele devia saber ali, esse planeta tem tanto, então... Ele se torna onisciente, ele realmente se torna um... Não, é um deus, né? Se eu não me engano, nos quadrinhos, porque no filme ele estala o dedo e ele mata metade dos seres sencientes, né? São humanos, alienígenas que têm consciência, etc. Tal. Mas se eu não me engano, nos quadrinhos ele mata metade de todos os seres vivos. Planta, bactéria, tudo. Não. Ele mata só seres sencientes também, Eu acho que ele nos quadrinhos ele mata metade de todos os seres vivos do universo. Isso quer dizer o quê? O cara tá em casa, ele olha assim, porra, cadê minha árvore? É tipo isso. Porque afinal de contas, nos quadrinhos, ele não tem essa preocupação de superpopulação, falta de recurso. Ele quer mesmo dar um presente pra morte, ele mata metade de tudo. Ah, pô, eu nunca pensei nessa ótica, não. Só que no filme não tem essa treta da morte. É, eu não pensei nessa ótica, não. Pode ser verdade. Eu tô só apontando uma diferença. Nos quadrinhos é muito mais catastrófico, é um desastre ecológico também. Então, a gente tá focando muito no Thanos porque o filme é praticamente dele, né? A gente tem que falar dos outros personagens também. Mas só dar uma finalização aqui. Thanos como vilão do MCU, melhor vilão ou ainda prefere o Loki? Porque só tem uns... Não, ainda tem o Kilgrave. Ele virou o anti-herói. É isso que eu fico puto, cara. Todo mundo esquece que tava o Loki no Vingadores 1 fazendo chacina em Nova York. Ninguém lembra disso, que ele tava matando uma caralhada de gente. Loki, velho, durante todo esse tempo o Loki se tornou um anti-herói. Isso é bom por causa do fandom. Isso tudo é por causa do fandom. Porque nem começou a gostar dele, achou o ator carismático. Ai, meu Deus, Loki. Mas ele é um assassino maluco, cara. Igual o Thanos era. Ele matou uma galera. Você tá bravo? Isso não é de mim. E não pagou pelos crimes dele. Ah, para. Ele não pagou pelos crimes dele. É ciúme. Viu, Sara? Isso é ciúme. Isso é ciúme, não, cara. Por isso que eu tô aqui. Mas você tá brava? Não, pô. Eu tô puto porque ninguém lembra disso. Ninguém lembra que o Loki era um psicopata maluco. Mas o Loki morreu agora, cara. Da mesma coisa, ninguém lembra que o Vegeta é um filho da puta no Quest Dragon Ball. E aí? Eu lembro. Eu lembro. Não, mas o Vegeta, ele é um bom pai. Olha, o Vegeta. Nossa, o Vegeta dá de 1-0 no Goku. Não vou embarcar nessa, né? Não vamos falar de Dragon Ball. Vai. Eu quero saber sobre o Thanos como personagem. Ana. Melhor personagem? Melhor vilão, quer dizer? Como vilão, ele tá mais bem estruturado, tem objetivos claros. O Loki, eu amo o Loki, mas os objetivos dele não tão assim muito claros. Ele parece uma criança que tá querendo a atenção dos pais, sério. O Thanos é mais maduro. Tá, então nesse aspecto eu dou meu voto pra ele como o melhor vilão da Marvel. Mas o Thanos ele é quase podre. Eu quero o melhor pro universo, eu quero o melhor pra mim. Já o Loki tá assim, mãe, pai, olha, eu fiz um castelo. Cala a boca, Loki, mas eu fiz um castelo melhor que o do Thor. Então assim como a Ana, você também acha até agora? Thanos melhor, né? Sim. É, então vamos lá, Dragão, melhor e pra você, cara, nesses 10 anos, o Thanos melhor vilão mesmo, tô como todo mundo aí, ou você é um diferentão? Não, eu gostei do Caveira Vermelha, tipo... Legal, né? Ah, temos uma declaração do Wallace já. É que... ele é a diferença, ele. É bom. Eu não falei que não, que eu não usei uma piada, gente. Eu não falei que é o Caveira Fantasminha é o melhor personagem, não. Eu sei, eu só estou virando o jogo contra você, desculpa. Eu sei que depois eu fui descobrir que o Caveira Vermelha aí no Guerra Infinita não é o mesmo ator. Eu também não, cara. Não percebi. Eu não percebi no filme. Mas vocês assistiam dublado ou legendado? Eu achei dublado. O dublador é o mesmo, né? Legendado. Então, mas o dublador é o mesmo e o cara que fez e faz imitação do Hugo Griven é isso. Do Hugo Griven. Ah. Isso, Griven. A Priscila. Ah, entendi. Mário, Priscila Mário, melhor vilão, Mário? Thanos? Ou você prefere um outro? Eu prefiro o vilão do Homem de Ferro 1. Nossa, nem lembro. Caraca, o Monge de Ferro, caralho, mano. Caralho, puta merda, tá bom, né? Puta, nossa, que pariu, um Monge de Ferro. Monge, qual que era a pegada do Monge de Ferro? Monge de Ferro ele queria o quê mesmo? Nem lembro, mas agora o dano, assim, vai. Ele queria dinheiro. Ele queria dinheiro. Mulheres, iates, mulheres. Entendi. É um bom vilão. É uma boa causa. É uma boa causa, de fato. Matheus, melhor vilão, Matheus? Olha, eu achei o Thanos extremamente bem construído pra esse filme, né? Então, atualmente, ele é o melhor vilão pra mim. Ah, mas também não tem nenhum outro personagem que se... Eu não sei. Vamos esperar chegar o Magneto nesse universo pra gente poder ver. Então, vamos seguindo o cast, vamos falar agora sobre os personagens. São os personagens que a gente tá acostumado, né? Que a gente vê finalmente a conclusão depois de 7 anos, o que aconteceu com cada um. A gente tem aí o Homem de Ferro, que tá pra casar, que uma parada bem legal desse universo, que é bem construído, que a gente vê a notícia do... que ele vai pedir a... Como é que é o nome dela? Pepper, né? A Pops. Não. A Pops é a esposa mais sumida e que todo mundo conhece. Tipo, a atriz só parece tipo, oi, gente, tô aqui, tchau. Oi. É tipo isso, né? Então, a gente tem ele que ele vai casar com a Pepper. Eu falei Pepper, né? Tá certo. Era quase tá a Pepper, então. Já namorou junto ali, meu irmão. Já tava. Achou que 10 anos morando junto é casamento já. É quase isso, né, cara? Achei que eles iam ter um filho, mas parece que não, né? Mas tudo bem. E a gente tem um Homem de Ferro bem diferente do que... De tudo que teve até agora nos últimos anos, nos 8 anos, né? Ele tava um personagem mais maduro, esse tipo de coisa. E ele teve uma evolução bem grande. Agora, uma coisa que ele... agora uma coisa que ele fala no filme que é pro Thanos, né? Ou não, pro Thanos não, acho que ele tem uma conversa com o Doutor Estranho, eu não lembro com quem que ele fala que ele se preparou há 8 anos por esse momento, né? Que é o confronto contra o Thanos. Mas ele não ficou só sabendo da ameaça Thanos no Vingadores 2, que não seria, tipo, há 6 anos? Eu acho que ele tá falando, tipo assim, porque o Banner fala que ele tá responsável pelo primeiro ataque de Nova York. Ele fala, ele tá na minha... O que não sai da cabeça do Tony Stark. O Tony, ele é meio tiltado com isso aí, principalmente. Não é, porque... De Ultron, ele teve aquela visão lá. Eu achei que era a visão, pô. O problema que teve é que ele teve aquela visão, que ele viu os Vingadores mortos perante o Thanos lá no Vingadores 2. Mas então, é verdade. Ele tá traumatizado desde o primeiro filme. Ele tem essa parada. Mas achei que ele tava curado dessa parada do... Cara, que a Guerra Civil é por conta desse trauma dele aí. Quer que todo mundo fique bem, saca? Cara, só que o trem desanda. O Vingadores 2, ele criou o Ultron por causa desse trauma. Agora... Aquela armadura que ele tava usando, não é meio overpowered demais não, pro filme, que tipo, se a gente pensar ali, os únicos que conseguiram encarar o Thanos sozinho ali foi o Homem de Ferro, né? Que ele conseguiu inclusive até machucar o cara, porque o resto tudo, nada, né, cara? Tudo que ele perdia no final a luta, mas pelo menos no começo foi só... só ele no porrada, né? Mas é aquilo, velho, o Tony é um gênio. Ele é um gênio, ele cria, beleza. A inteligência pode ser colocada à prova, tipo, ele é aquela guria lá, aquela moça, que esqueci o nome dela lá, de Wakanda. Isso, obrigada. E tem o Bruce, o Banner também. Mas só que o Tony é um gênio, ele vai fundo e foda-se, entendeu? Então até que não me estranha muito a armadura dele ser daquela forma. Até porque, porra, um ser extraterrestre tá vindo pra Terra fuder todo mundo. Eu vou criar um troço do caralho aqui. E foi o que ele fez. Mas aí você tem que pegar também que o Homem de Ferro tá sempre evoluindo as armaduras dele, né? Exatamente. Essa daí é a nanotecnologia. Então ele pode criar, tipo... Que nem ele tá... Se você reparar, quando ele tá lutando com o Thanos, as mãos dele viram duas marretas mecânicas gigantes, né? Essa armadura A armadura dele, ela é tipo aquela a armadura Bleeding Edge que ele usa nos quadrinhos, que ele começou a usar depois do Guerra Civil mesmo. Eu confesso que eu só conheço de cor algumas armaduras dele por conta dos figures, porque toda vez que ele evolui, aquela armadura é um figure novo. É uma coisa nova, eu tenho dó de coleção, é uma coisa do Homem de Ferro, cara. O que era os extremes, né, nos quadrinhos, né? É basicamente aquilo, né, a armadura que se materializa quando ele quer e tal, tipo uma armadura simbionte, né? Ele pode fazer as coisas com ela, esse tipo de coisa. Mas eu quero pra ter sido do Homem de Ferro 3. Essa é a verdade. Essa armadura era pra ter sido do Homem de Ferro 3. É aquilo, a inteligência. Não aquela armadura Lego nojenta. Sim, aqui, ó. A inteligência do Tony somado ao dinheiro dele dá liberdade pra ele ser essa coisa pica que ele é de criar um troço mega overpower. Pronto, não tenho que discutir. A mesma coisa lá com o pessoal de Wakanda com a tecnologia deles. Wakanda Forever! Wakanda Forever. Wakanda. Tipo isso. Mas em geral, a participação do Homem de Ferro na história agradou todo mundo? É porque eu achava que. Eu achava que eles iam dar mais foco no Homem de Ferro. Mas eu gostei do tempo de tela de cada um, achei que ficou bem bacana, todo mundo teve seu tempo. Ficou equilibrado. Mais foco no Homem de Ferro vai ter na parte 2. Os Vingadores original, né? Os Vingadores. Não, no 2 já, né? já tá toda a treta, né? Viagens lá e pai e bom, né? A gente sabe que. O nego vai morrer aí e não voltar agora, mais não, né? Agora, e essa relação pai e filho do Tony Stark com o Homem-Aranha? Ah, cara, isso é um parada que tá acontecendo com o Cara, que o Homem-Aranha foi apresentado, não, né? O Homem-Aranha sempre teve o Tony como um exemplo a ser seguido, um ideal. No MCU, cacete. Ele foi esse ideal, entendeu? Então, no final, pra virar aquilo que a gente viu, até que não me impressionou. Aquilo, tanto que o Tony sempre deixou claro lá no Homecoming. Não faça isso. Mas eu não acho que na relação, tipo, que ele, igual o nego fala, que ele tá substituindo o tio Ben. Eu não acho que ele esteja substituindo, ou que ele faça as coisas só pra ele agradar o Homem de Ferro. Tanto que, ainda bem que a gente falou até da Belém, que a gente pode até introduzir o personagem já. Tanto que uma coisa que ele fala pro Tony, que quando ele entra na nave, ele fala, por que que você veio e tal? Ele fala, cara, o meu trabalho é ser um amigão da vizinhança. Se não tiver vizinhança, puta, tipo, ele fala uma palavra assim, é meio confuso, igual eu falei agora. Mas vocês entenderam o que dizer. Na verdade, ele fala assim, cara, ó. Cara, eu sou amigão da vizinhança, mas o que eu vou fazer se não tiver mais vizinhança, entendeu? O Homem-Aranha, nessa, ele nunca teve um papel fundamental nesses arcos com vilões cósmicos, né? Tanto que nesse filme, o que você pode ver o Homem-Aranha fazendo o tempo todo nesse filme? Ele tá salvando as pessoas. Ele não tá fazendo nenhum trabalho, tipo, ele é essencial pra alguma coisa. Igual quando eles estão no planeta lá do Thanos, lá, e Titã, que tá destruída, que já tá com a gravidade zoada, e quando ele tira a lua de órbita, fica mais zoada ainda, que o Homem-Aranha tá fazendo ali, ele tá salvando todo mundo, fazendo piadinha. Ele tá mega nervoso, né? Ele tá, desculpa, não lembro o nome de todo mundo e tal. Mas isso aí sempre foi uma característica do Peter, fazer piada porque ele tá nervoso e tenso com a situação. Quanto mais piadinha ele tá fazendo, mais tenso, mais preocupado ele tá. Isso é uma característica geral do Peter. E outra coisa também que eu gostei dele estar usando a armadura, aquela armadura que o Tony criou pra ele. Não que eu ache a armadura a roupa foda e tal, mas foi justificado. Tipo, não foi forçado ele estar usando, tipo, chegou do nada, veste isso aqui pra gente poder encarar o vilão. Aí focou na armadura, focou nele olhando a armadura, sabe? Igual o Rhodes fez no Homem de Ferro, acho que é um. Quando ele olha a armadura e você acha que ele vai virar uma máquina de combate ali, não, é só que não vira. Eu acho maneiro, tipo, que não foi forçado e tal, foi natural, e a armadura. Agora eu entendi porque o character design dela lembra um pouco a armadura clássica, não é vermelhona e esquisita, sabe? Tipo, eu acho bem bacana. É tudo bem que foi no final, só pra poder vender bonequinho mesmo. Mas tudo bem. E ela tinha pernas, né? É isso. Pra vocês entenderem, mal saiu o filme, já saiu pré-venda dos bonecos. Ah, com certeza. Nossa, gente, deixa a gente respirar um pouquinho. Com certeza, não tem que preocupar nada, não tem emprego. Eu tô aqui juntando dinheiro pra comprar a versão do Homecoming. Não, toma aqui a versão do Guerra Infinita. Não quero. Não, isso aí não. Pega do Homecoming que é mais bonito. Cara, uma coisa que eu gostei do Homem-Aranha é que você. Aquela repetição de piada. Pô, você viu aquele filme antigão, Aliens, sabe? Quando eles derrotam lá o Boca de Ébano, não? Eu esqueci o nome do personagem. Esqueci mesmo. Alguma coisa de Ébano. É o Lula Molusco, pô. Melhor apelido. Que, aliás, eu achei um ótimo personagem. Achei ele ter morrido muito fácil, assim, eu achei meio palha, mas até ele morrer eu achei ele um ótimo personagem, cara. Aquele dos personagens ali do Thanos ali, o que foi mais desenvolvido, né? Eu gostei dos personagens do Thanos, apesar dele ter achado eles com um visual um pouco parecido com as cores, então eu não sabia muito bem quem era quem tinha hora. Não foram só buchas, sabe? Tipo, não foi aqueles caras que estavam lá só pra poder tomar porrada. Eles fazem alguma coisa, eles criam o plano deles. Que aquela hora que eles vão tentar pegar a joia do Visão lá e a Wakanda, eles mandam um cara stealth, né? Que é o cara que todo mundo achou que tava morto, mas não tava. Eu gostei dos personagens, tipo, eles não foram só simplesmente buchas que estavam lá pra morrer e tomar porrada. Porque nessa hora os heróis foram burros, hein? Como é que vai acreditar na palavra de um vilão? Não, mas pô, mas o cara também, você tem que entender que o cara tava pra morrer, né? Mas vamos lá, quem acreditou foi o Capitão América. A gente também tem outro personagem que foi importantíssimo pra esse filme. Inclusive, uma coisa que eu fiquei sabendo de bastidores, que o ator foi o único que recebeu o roteiro completo do filme, né? Que foi o Doctor Strange. O... Como é que é o nome? Benedict Cumberbatch, né? Não, Benedict Cumberbatch. Benedict Cumberbatch. Não, Benedict Cumberbatch. Isso. Benedict Cumberbatch. Benedict Cumberbatch. Então. Não, é assim, ó. Não, traduzindo. O Sherlock Holmes de série. Pronto. Isso, é. O Sherlock Holmes que vale, na verdade, né? Porque o Tony Stark, ele é bem... Não, o melhor Sherlock, Sherlock do Robert, vai. Eu gosto do puta, Robert. Não é o Sherlock, mas é um bom tentativo, mas não é o Sherlock Holmes. Mas tudo bem. É, voltando. Eu achei muito maneiro a participação dele, o nível de poder dele lá, a luta final dele com o Thanos. Eu achei do caralho, tipo, o Thanos jogando bola no buraco negro e fazendo buraco negro pra borboleta e esse tipo de coisa. E uma coisa que eu tava louco pra poder ver é que se você pega o personagem do Tony Stark e o dele, são os dois pau no cu, né, ali, né? São os caras com dinheiro que são os caras que se acham foda demais. Só e a relação que, não, do... Só que o Tony é mais babaca. Ah, cara, eu não acho, cara. Tempo, ele aprendeu a ser um pouquinho melhorzinho pra lidar. Não, cara. Ele continua sendo escroto, cara. Muita coisa. Eu sou fangirl dos dois. Eu não posso falar dos dois porque eu sou fangirl. Não, mas eu achei engraçado, tipo, a relação dos dois, eles tentando toda hora medir quem que é mais foda que o outro, sabe? É, por exemplo, aquela a cena lá que ele, com o Tony Stark, fala alguma coisa pra ele fala assim, cara, mas eu não trabalho pra você. Aí o Tony fala, mas deveria, porque se você estivesse trabalhando, a gente teria que, não teria dado esse problema e tal. Eu achei bem maneiro, cara, a briga dos dois, e um atrapalha, eles não conseguiram entrar em harmonia no começo do filme, porque um é magia, o outro é tecnologia, né? Literalmente são coisas totalmente diferentes, né? Nossa, cara, o áudio do Mario tá tão baixo que eu tô feliz por estar baixo, mas mesmo assim. Agora, Ana, você gostou do. E aí, o que você acha da participação do Doutor Estranho? Ele usou as faixas rubras de Sitorak. Por mais que ele não anuncie as magias como acontece nos quadrinhos, e isso é a minha maior frustração em relação ao Doutor Estranho, tudo bem. Ia ser meio babaca falar, né? No quadrinho funciona, mas no filme acho que não ia funcionar tão bem. Mas eu amei de paixão. Ia ficar meio Power Rangers, hein? Pois é, aquela coisa eu achei... de japonês, né? É, meteoro de Pegasus, faixas rubras de Sitorak. Mas, bom, realmente não ia funcionar. Mas era algo que eu sempre identifiquei muito com o personagem. Isso e o Thor falando aquele inglês mais arcaico. Ah, acho que em inglês o Thor não funcionou no cinema, né? É, ele não ia funcionar. Não, cara, não usaram o Thor 1, pô. Eles falavam desse jeito no Thor 1, só que ficou bem... Puta. Cara, o negócio é... Se deixassem o Thor falar como nos quadrinhos e o Thanos, esse filme ia ter umas 6 horas, porque o Thanos é mega verborrágico também. Ah, também, tem isso também. É, mas vamos lá. A participação do Thor Stanley foi muito bacana, sim. Dragão, o que você achou? Não entendi qual que foi... A participação do Doutor Estranho. Fala sobre o personagem do filme. Ah, sim. Vocês ainda estão no Doutor Estranho. Cara, ele foi muito bem, cara. Como você falou, a parte dele, o orgulho batendo entre o Stark e o Strange foi muito legal, cara. Vamos lá, não achei pouco, vai. Teve gente que tava chorando que é pouco, né? Eu acho que foi na medida, cara. No, qualquer coisa a mais ali ia estragar, saca? Aham. Uhum. Ele foi no ponto, cara. Nem muito sal, nem pouco sal. A parte dele final... quando ele entrega a joia, cara, é o que dá, vai dar o vislumbre do próximo filme, né, cara? É, mas aí você... É uma parte uma coisa que eu achei bem bacana foi que ele entregou a joia e tal, mas ele já viu que, tipo, pra poder ver... Agora, uma coisa que me deu dúvida, é que eu vi isso depois, que eu realmente parei pra poder pensar. Ele entregou a joia porque o Thanos tinha que ter todas as joias pra poder... os Vingadores vencerem no final, ou foi porque o Tony Stark tem que estar vivo pros Vingadores vencerem no final, independente se o Tony Stark joia ou não? Eu acho que é mais pelo Tony. Pelo Tony, porque foi o único final que ele viu que tinha vitória, e nesse final incluía entregar o Thanos ter a joia e o Tony ficar vivo. Esse foi o ponto. É, mas eu não sei se... Ah, bom. Pra ter a vitória, o Tony precisava do trauma que ele teve. Será que aí ele vai voltar? Lutar, fracassar e morrer todo mundo que tá junto com ele, cara. Exatamente. Tanto que só fica ele e a Gamora naquele planeta. O resto não, a Gamora não, lá, a Nebulosa. Isso, a Nebulosa, perdão. Não, velho, o ponto é: ele ter o trauma dele e ao mesmo tempo ele ter a inspiração pra poder correr atrás. Que é o que vai fazer ele criar, pelo jeito, a máquina do tempo pra poder voltar no passado. Tanto que. Já caraca! Velho, máquina do tempo. Mas no filme? Não, é porque já tem foto já do. Dele no passado. Dele é Homem-Formiga no passado. Dele lá no Vingadores 1. Na verdade, no Capitão América, primeiro Vingador. Pode ser a joia do tempo também. A gente não sabe exatamente se vai ser uma máquina que ele vai criar tempo, pra. A joia do tempo. Isso, né? Tipo, a manopla tomou no cu, beleza. Mas ainda tá no poder do Thanos. Então vai ser alguma coisa ali que o Tony vai fazer pra conseguir voltar no tempo. Dimensão quântica, porra. Lá vai ter algum jeito de viajar no tempo. Cortou, foi ver, né? Tudo. Fala, faz algum sentido, né? Não sei, quadrinho, né? Quadrinho, mas eu só acho que... Vamos lá, gente. Só pra deixar claro, hein? Só pra deixar claro a minha ideia desde já. Viagem no tempo... raramente funciona. A gente tem aquele arco lá do... Que também é um arco ruim desde o início, né? Que é o Era de Ultron nos quadrinhos, que eles resolvem viajando no tempo e uma merda, né? Viaja no tempo, cagou a história, puta, nossa senhora. Mas cagou mais ainda, mais que tava cagada. Aí tem Wolverine matando Wolverine. Ah, puta, ficou uma merda, cara. Ficou uma merda inacreditável. É mais uma coisa que a gente tem que ignorar, né? Porque no filme do Doutor Estranho, lá, a Elder, né? A mestra lá, quando ela fala que ela usa a joia, ela diz que ela nunca consegue ver além da morte dela, né? Como é que o universo futuro onde ele morre? Não, acho que ele não viu o futuro que ele morre. Eu não sabia que ele ia morrer ali. Tipo, ele viu o futuro onde eles ganham e o Homem de Ferro tá junto. Tipo, acho que a gente pode pensar nessa parte. Ô, Bura. Ih, tá, parei. Então, mas pela ação da joia, na verdade, está com a alma dentro da joia das almas? Ele não morreu, ele foi. Não morreu, é até isso. Mas ninguém sabe. Mas eu só queria não esquecer uma coisa, tá? A gente viu essas imagens aí, quer dizer, eu não vi porque eu não vi trailer nenhum, então vocês estão falando do Homem-Formiga, do Homem de Ferro no passado, tá bom, quem sabe, eu não vi nada, passa. Não vi trailer nenhum. Você quer ver? Não tem trailer, tem foto. Tá, mas escuta, então, mas isso vocês daí também não viram o Hulk correndo junto com o pessoal lá em Wakanda? Ah, eu vi isso então, e eu acho que foi proposital, cuidado, né, provavelmente, né? Sim, eu não sei se é sacanagem. Quem me garante que eles não fizeram a mesma coisa de fazer essas imagens no passado pra isca? Sim, aí que tá. A Marvel, ela ficou mestre nisso, de soltar coisas no trailer que no final não aparecem no filme. Ok? Eu acho isso ótimo. Até porque garante surpresa. Você vai achando que já viu o filme todo no trailer e toma uma surpresa. É, tem isso também. Na cara, puf. Lembra que saiu um teaser antes do Thor Ragnarok, onde o Thor tava com os dois olhos e depois ele tava com o tapa-olho no trailer. É, mas aí o trailer a gente sabe que desde já que a gente não pode confiar, né? O trailer, confiança zero. Mas olha só, sabe o outro personagem também que me agradou muito a participação? Foi bem rápida e tal, pontual, mas eu gostei bastante. Foi a do Wong, né? A luta que eles têm no começo lá, que foi a primeira interação, né, dos personagens que até então não tinham interagido, que foi o Homem de Ferro, mais o Doutor Estranho, mais o Wong, mais o Homem-Aranha. Foi bem bacana, cara. E o Hulk, né? Hulk não, o Bruce Banner. Eu acho que vergonha na frente dos magos, né? Não, vergonha a gente chegar no Hulk. Mas eu tô falando do Wong, porque ele já tá entrelaçado com o Dr. Stein. Cara, eu achei bacana, cara. Ele no final, tipo, ele dá um justificativo porque ele não vai fazer mais nada pra ajudar, não vai pra galera com a cana pra dar porrada e proteger a Terra. E fala, cara, agora que o Steve sumiu, alguém tem que ficar protegendo o Sector, né? Então deixa que eu fico aqui e vai resolver esse problema, pô. Eu achei maneiro. Não é Sanctum, não? Não é Sector? Não é Sector alguma coisa? Sanctum. Nossa, que merda. Gente, você sabe que eu não sou muito bom com pronúncias. Parabéns. Então, ignorem. Você não é muito bom com muita coisa, né, Cola? E visto que eu tô demitido, né, cara? Fui demitido, né? Então, argumentos tem. Base pra falar isso tem. Algum motivo teve, né, cara? Agora, o Hulk. A gente tem no começo do filme aquela cena, o Loki fazendo referência, né? Nós temos um Hulk e tal. O que eu não esperava que logo no começo teve um embate do Hulk contra o Thanos, né? E o Hulk tomou uma porrada linda, cara. Ele tomou uma porrada que nunca aconteceu até então nos filmes, né? Não teve nenhum personagem até então que conseguiu dar porrada no Hulk igual ele fez. Nem o Thor no Ragnarok. Não, deu porrada no Hulk e o traumatizou. Isso, deu porrada no Hulk e o traumatizou. Aí aí você tem o Heimdall como a última energia dele, ele jogando o Hulk pra terra, né? Pra poder avisar o resto da população e salvar o Hulk, né? E a gente tem agora, pelo resto do filme, pelo menos nesse, o Hulk traumatizado, o Hulk se recusando a sair e tal, e a gente tem mais uma participação do Bruce Banner. E eu gostei disso, eu acho que foi uma evolução pro personagem, tipo, até então a gente não tinha visto uma evolução do Hulk, e ele era como se fosse o Deus Ex Machina dos filmes, né? Porque quando a gente sabe que ele vai aparecer, a situação vai ser resolvida. Nesse filme não, a gente tem uma inversão de papéis. Apesar de que o próprio Bruce já dá meio que um spoiler quando ele fala: o Hulk, eu sei que você só aparece nos 45 minutos do segundo tempo. Então, que a gente sabe que vai ter mais um filme. Então, é só no final do próximo filme que o Hulk vai aparecer. Mas eu achei legal essa parada que ele ter ficado automatizado. O que você achou, Ana? Eu achei que fez bastante lógica. Porque quando a gente pensa em retrospecto, mesmo aquela luta que ele tava levando uma porrada bem ferrada do Thor, o Hulk não sabe disso, que jogaram, né, azedaram a luta pro Thor perder. Na cabeça do Hulk, ele ganhou. Uhum. Todos os momentos, o Hulk é sempre o vencedor, ele nunca levou porrada. Ele já ficou preso, já apanhou assim, mas não a ponto de tirar sangue, de ficar estrupiado. O Hulk virou... Olha, faltou o Thanos pegar ele pelas pernas e fazer como o Hulk tinha feito com o Loki. Puta, ia ser uma referência, hein? Ia ser uma puta referência se acontece isso. Mais uma coisa... Tem espaço pra isso na nave, né? Você acha que quando... Olha só, uma coisa que uma teoria que eu vi que eu acho até interessante, que o Bruce fala pra ele que a gente precisa conversar, né? Que tem todo aquele arco que ele conversa com o Hulk, porque são pessoas... Apesar de estarem no mesmo corpo, são pessoas diferentes, né? Você acha que ele pode voltar como o Bruce Hulk? Aquele Bruce... Hulk inteligente, fala que usa trabuco e calça. Não. O Hulk do arco do. Quando ele vai enfrentar o maestro pela primeira vez, que é o Hulk inteligente, que é o Hulk com. É o corpo do Hulk, só com a mente do Bruce Banner. Que é, ele usa até uma arma gigante. Que é conhecido nos Estados Unidos como Hulk Barbie. Sério mesmo? Tem isso? É o Hulk Barbie que chamam ele. Então, será que ele é uma parada que ele possa voltar desse jeito no próximo filme? Olha, o lance do Hulk principal é que a Marvel não consegue fazer um filme solo dele por motivos de contrato, né? Uhum. Isso deixa ela amarrada. Eu acho que ele aparecendo dentro dos Vingadores, eu acho difícil eles explorarem isso. A dualidade entre o Hulk e o Bruce Banner ainda vai... porque isso é algo que, de certa forma, sempre fez parte da natureza do personagem, essa coisa do médico e o monstro, né? Mas fazer o Hulk ficar... assumir esse monte de outras personalidades que ele já teve ao longo dos quadrinhos, o Hulk sem mente, o Hulk cinza sacana, o Hulk vermelho, aí eu já acho um pouco difícil. Isso parece material, mas pra trabalhar pra um filme solo, é a minha teoria. Também acho. Mas o Hulk vermelho não é o Ross? Eu acho que eles podem no filme seguinte, sei lá, usar a joia da mente pra entrar na cabeça do Bruce Banner pra ele ter uma conversa com o Hulk lá dentro. Pô, mas aí a gente tem que pensar como é que ele vai recuperar. Não, mas ele já consegue conversar, ele cita isso no... Olha, se você lembra do filme do Edward Norton, no final tem essa parada, ele quando ele tá meditando lá pra aprender a controlar o Hulk no final do filme, é como se ele estivesse conversando com o Hulk. Mas a gente nesse próprio cast já provou que esse filme tá desrespeitando várias regras de outros filmes anteriores. Tá, tem isso também, tá. Tudo bem. Mas a gente pega no próximo, na própria cronologia do Hulk que ele aparece nos Vingadores, ele sempre se refere ao Hulk como outro cara, tipo, ele sabe que são entidades diferentes e que eles têm um diálogo. Ele fala no Thor Ragnarok, cara, que ele ficou preso, tal, que não tava lembrando, ele fala que é como se o Hulk não... É como se eu tivesse preso dentro de um quarto e o Hulk não me deixasse sair. Tipo, ele não queria voltar, sabe? Então ele sabe que tem essa parada, eles conversam, eles têm um diálogo. E nesse filme mesmo foi mostrado, porque ele fala pro Hulk, vamos lá, vem, e o Hulk fala, não vou... Só que foi mais visual, né? Mas tem essa parada deles conversando. Eles tem essa diferenciação de personagem. Esse diálogo. Esse diálogo entre os dois personagens. E ainda tem o seguinte: aconteceu alguma coisa, outra regra que eles estão desrespeitando de outro filme, né? Porque o Bruce Banner fala que quando ele é o Hulk, ele volta a ser o Bruce Banner, ele não lembra o que ele fez enquanto ele era o Hulk, né? Mas ele tomou um cacete do Thanos como o Hulk, chegou na Terra com o Hulk, virou o Bruce Banner, ele lembrava de tudo que aconteceu. Não, mas isso foi antes. Não. Ele só cita que ele não lembrava das coisas que ele fez como Hulk no Ragnarok. que ele ficou preso por 2 anos, mas geralmente ele controlava a transformação do Hulk sem ele. Tanto que é uma parada que ele fala nos Vingadores 1, que quando ele se transforma no Hulk, pô, ele quer. Ele só não controlava o Hulk, não lembrava das coisas que aconteceram, era quando ele tava sendo manipulado, igual aconteceu no Vingadores 1, quando ele vira o Hulk e ataca a Viúva Negra lá, que é o Loki que tá usando a joia lá da mente, da joia da mente, ele tá usando uma joia lá, eu não sei, aquela joia que ele controlava os outros. Da mente mesmo. Então, que ele controlava... É que ele controlava a mente dos outros como que era. É do espaço, né, cara? Tá na força. A joia que ele controla. E nos Vingadores 2, quando a Viúva Negra descontrola ele, que ele também não lembra o que aconteceu. Mas geralmente ele tem ciência, ele não tem controle das ações dele. Mas é como assistir um filme, sabe? Tipo, ele tá vendo o que tá acontecendo. Ele tem a perspectiva de terceira pessoa, não de primeiro. Então, mas vamos lá. Lembra-se que ele só apareceu como Hulk na nave do Thanos bem depois. Mas no próprio Thor Ragnarok ele fica como Hulk durante um tempão, até que ele cria consciência como Hulk, aí quando ele volta a ser Bruce Banner ele não lembra o que ele tá fazendo. Aí foi um Hulk que tomou o controle total, falou, agora só ficar pego, igual ele falou, ele me prendeu no quarto, eu não sabia o que tava acontecendo, tipo, eu não tinha noção de nada. O Hulk prendeu ele, segurou a mente do Banner, mas em geral, quando a situação é propícia e tal, ele vira o Hulk porque ele quer mesmo, tipo, ele sabe o que tá acontecendo, sabe, ele só não tem controle, é aquilo que eu falei. Aquilo no que aconteceu em Thor Ragnarok foi um caso à parte. Mas vamos lá, mesmo assim, o Bruce Banner viu o Thanos massacrando o Thor, o Loki e metade dos Asgardianos, entendeu? Ou todos, né, depende de como você vê a cena. Não, mas aí depois falam que ele foi só metade do povo que morreu, outra parte fugiu. Pois é, isso eles não mostram, né? Isso é que é foda. Não mostraram. Assim, lembra que ele só mostra como tá tudo ferrado, não mostrou como o Thanos abordando, não mostrou os caras lutando, entendeu? A Valkyria, o Korg e o Mick devem ter ido com ela, né, então... Não, bom, eles não falam o que aconteceu com o Korg, mas eles falam que a Valkyria tá viva, inclusive ela tá confirmada. A atriz já falou que ela vai aparecer nesse Vingadores 4. Não podem ter matado o Korg, cara, melhor personagem ever. Ah, cara, não sei, ele é o Taika Waititi, né, cara, ele é um diretor, não um ator, né. Ele não custa muito. Mas em geral, eu gostei da participação do Hulk, sim, eu achei maneiro essa parada do Bruce Banner, eu achei meio zoado o Bruce Banner fazendo piadinho lutando, porque não faz, pra mim isso não faz muito sentido com o personagem. Mas sabe que ele tava deslocado, né? Ele dentro da Hulk Buster, primeira coisa, onde ele conseguiu aquela Hulk Buster, né, cara? E por que que o Máquina de Combate não tava com uma também? Mas tudo bem. Vai ver que você... Só tinha uma. Você passa... A armadura do Máquina de Combate tava upada, porra. Ele fez várias coisas. Caralho, Mario. Você tem uma armadura fodaça, que é a Hulk Buster. Você vai encarar uma guerra. Você vai com a armadura no Máquina de Combate ou você vai com a Hulk Buster? Caraca, o Máquina de Combate fez mais que o Bruce Banner na Hulk Buster, porra. O Bruce Banner é imbecil, cara. Ele não sabe usar, cara. Mas você bota um cara militar que sabe usar a armadura, faz mais coisa. A armadura do Máquina do Combate tem a função de caça nesse momento. E a do Hulk Buster é de tanque. São duas coisas diferentes. Também tem isso. Também tem isso que eu pensei. Ando metendo bala do braço, também tem isso, assim, de leve, uma leve diferença. Tem isso. É boa. Agora mudando de núcleo, né? Temos o núcleo do Capitão América e da galera. A gente começa sendo abordado, a gente descobre que o Visão e a Feiticeira Escarlate estão num relacionamento há 2 anos, né? Tem se passado 2 anos desde Guerra Civil, e o que eu não fazia noção nenhuma de tempo. Eles passaram bem tempo e o Homem-Aranha continua com cara de moleque, mas tudo bem. Tem um relacionamento deles, assim como nos quadrinhos, né? Que eles têm. Eles são de namorico. O Visão, ele tá com a aparência mais humana. E eles são abordados pelaquela equipe do Thanos e pega o Visão na trairagem, né? Pega ele pelas costas, dando uma facada que. Ela até explica que ele não consegue ficar translúcido e que ele ferrou ele por dentro. Mas eu achei legal isso, porque tinha que diminuir o poder do Visão de alguma forma. Porque se o Visão ele continuasse overpower igual ele nos outros filmes, não tinha muito que. Não tinha como se o Thanos tivesse com as outras joias e tal, ele pegar ou algum outro personagem ali encarar o Visão normal, não dava não, cara, que ele é, entre a galera ali, ele é um dos mais fortes, né? O Qualassi, na verdade, ferrar com o Visão acabou tendo duplo efeito, porque isso também inutilizou ajudou até certo ponto a Feiticeira Escarlate. Ela tá muito mais preocupada em protegê-lo do que usar todo o potencial dela, que também poderia ser difícil de controlar, né? De lidar. Ela... É verdade, ela tá abalada. Mas eu achava que o poder da Feiticeira Escarlate. A Feiticeira Escarlate todinha, ela não pode ter nenhum tipo de trauma ou algo do tipo, que ela alopra. Ela não pode, ela é totalmente. Mas acho que é isso nos quadrinhos, né? Porque no filme a gente não tem. Agora eles estão fazendo uma aproximação dela com o poder da realidade, tanto que o Visão morre, fala. Ela dá uma aloprada. Quando ela, o Mercúrio morre, ela dá uma alopradinha assim de leve. Mas ela não faz igual ela fez o quadrinhos, que é chega de mutantes e mata todo mundo, sabe? Calma, que pra chegar na Dinastia M ainda tem muito caminho, calma. ela já tem uma facilidade na vida no filme, que ela não tem que lidar com o fato de ser filha do Magneto, né? Por enquanto. Vai que, né? Tem um retcon safado, né, cara? E bota ela com o filho do Magneto. Lembrando que no filme só mostrou a mãe dela. E olha aí. Apareceu o Magneto com o pai da coisa. Não esqueçam que agora a Disney também é dona de parte da Fox. Ainda não, porque não concluiu a cor, mas a gente chega lá. Mas o que eu quero dizer é, a Feiticeira, tanto a Feiticeira Escarlate quanto o Visão nesse filme, eles estão com um poder menor que do comum. Não tanto a Feiticeira Escarlate, que ela já tá assim já desde outros filmes e tal, mas o Visão sim. Eu achei bacana isso. Tanto só isso só me incomodou uma coisa, foi que, tipo, quando eles estão ferrados lá tomando porrada e tal, tudo bem que tem a justificativa do Visão tá machucado, não conseguiu lutar direito, bababá, essas coisas. Mas aí chega a galera humana, que é o Capitão América, é um sobre-humano, um super-humano, tudo bem, mas, porra, tomar porrada no Falcão, velho. Caraca, aí não, cara. Falcão e Viúva Negra. Viúva Negra, ela dá soco, tipo, ela é uma boa lutadora, ela seria ótima no MMA. Mas aí você toma porrada do cara, do Falcão, eu fiquei puto. O Falcão tomou porrada de uma formiga, cara. Isso foi uma parada que me incomodou pra cacete, cara. Aquilo diminuiu o perigo que aqueles vilões, o Capanga do Thanos, tinha. Pra mim foi inacreditável, cara. Quando vi eles tomando porrada do Falcão, eu, puta, aí não. Falcão não, cara. É que eles têm que diminuir o poder deles também, né, cara? Senão eles ficam muito overpower. Estão desconsiderando muito o Falcão, viu? Ah, eu tô desconsiderando? Merdão, né? O Homem-Formiga chegou e deu um pau nele, né? É bem merdão, né? Parar pra pensar, a pessoa mais normal como o Falcão seria, tipo, a Natasha? Ah, cara, olha só, a parada do Falcão é que ninguém tá pensando que o cara é só um cara que tem uma asa, um colete, duas metralhadoras e um drone. Esse é o super-herói. Vocês estão dando valor demais pro Falcão. E ele é melhor nos filmes do que na HQ. Bem melhor do que na HQ, porque ele tem duas metralhadoras. Isso nem isso ele tem nos quadrinhos, né, cara? Mas em geral eu gostei, porque quando o Capitão América aparece, que eles estão tomando aquela surra e tal, que começa a tocar a música, vem o tema, entra o tema dos Vingadores, assim que ele aparece, só aparece a silhueta dele, eu, caraca, cara, aquilo me deu um arrepio, só faltou o Avante Vingadores, mas aí eles eram Vingadores Secretos e também ia rolar, mas pra mim só faltou o Avante Vingadores ali, porque puta que pariu, cara, fiquei todo arrepiado, e não porque o cara é bonito. Adoro fazer esse tipo de coisa. É isso, só pra deixar claro, não é porque o cara era bonitão. Ninguém tava de barba. Falou nada. E tava de barba. Mas aí, vocês podem abrir margem, porque o cara é bonitão e tava de barba. Então, quem tá falando que ele é bonitão é você, Colas. Tem duas meninas aqui e nenhuma de nós falou sobre a beleza dele, né? Eu sempre falo, quando o cara é bonito de barba, eu falo, você que já tá aí, me seguiu. É que o Wallace é inseguro com a sexualidade dele. Eu tô muito seguro. Na verdade, isso daí foi porque a consciência pesou, saca? Será, cara? Será que, puta, foi por isso que eu gostei tanto? Ah, mas eu gostei da porrada e todo aquele desenvolvimento que o Capitão teve, porque agora sim eu vi o Capitão América de verdade, tipo, o Capitão América, Capitão mesmo, que a galera respeita e tudo mais. Tudo bem que não falam lá, a galera só respeita ele, mas eu acho maneiro toda aquela imponência quando ele chega lá pra falar, leva o Visão pra sede dos Vingadores. E o tal Ross lá conversando, o Ross fala, prenda esse cara, e aí ele fala, o que você tá fazendo aqui e tal, o Capitão vira e manda eu vim aqui, eu tô longe de pedir permissão, sabe, alguma coisa do tipo, eu não vim pedir permissão, só vim salvar o mundo, chega nessa porra e eu achei aquilo bem maneiro, cara, eu acho que ele tá bem imponente nesse filme. Tudo bem que a arma que ele arruma no final, aquele escudo que ele arruma é bem paia, é um escudo porra, bem merda, nem né? Nem parece um escudo aqui. É, cara, parece tipo um soquete, parece sei aquele... lá. Não, parece aqueles negócios que cara que anda de motocicleta bota no braço, protegendo. Tem braço, pô. Então você não falava naquela arma de moto, né, cara? Um acessório de moto de Wakanda. Então, mas pensa que isso daí deve ser aqueles escudos de energia que o Capitão América não soube ativar, né? Pode ser. Pode ser também, pode ser. Vai ver que era aquele escudo tipo que ele tinha de holograma, sabe? Olha, porque quem lutava com o escudo é a galera da fronteira. E eles usam a capa que gera um escudo de energia. Pô, mas onde... Pois é que não deram uma merda dessa pro Capitão América que tivesse uma estrela e Cara, pelo menos com isso ele usa um soco, cara. Ele consegue, tipo assim, é como se fosse uma corrente na mão, ele consegue dar um soco. Cara, mas eu... Imagina, você não consegue ativar um negócio, que o negócio aí tá escrito assim, power, saca? Pra ligar. Imagina uma capa. Cara, mas isso só me incomoda. A capa já basta o Doutor Estranho, velho. Nunca vi tanto love com aquela capa dele, mas beleza. O que me incomodou um pouco é que, tipo, eles foram no laboratório do Stark, né? Provavelmente pra pegar Hulkbuster e tudo mais. Porra, não podia ter pegado o escudo, cara. Você ia ficar respeitando que o cara quando não mete a mão no escudo? Não. Pega o escudo e leva! Não, caralho, aí meteria um pouco de honra, porque no final do Guerra Civil o Stark meteu o louco e falou: você não tem honra. Sara, o universo tá em jogo. Você vai pensar em honra mesmo? Pega no que você tá acostumado, cara. Que você se dá melhor, pega aquele escudo e leva. Ou então fala, vocês podem me dar uma tampa de panela? Falando por mim mesma, eu nem encostaria em algo desse tipo. Dessa situação, então. O escudo dele de volta no segundo filme, porra. Ah, assim espero, né? Assim espero, provavelmente sim. Mas sabe por que que é essa porra toda? É porque eles vão guardar pra ele pegar um escudo próprio na outra parte. E falar Vingadores Avante? Avante Vingadores? Será que Avante Vingadores, aí vai morrer todos os Vingadores originais. Avante, fala Avante Vingadores. O Thor já fala os Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra. Ah, isso eu achei maneiro, Não, o Kevin Bacon tava junto. O boy é a Natasha, né? Mal ela terá o filme dela, solo, morreu. Não, a gente não sabe se ela vai morrer, vai. E o filme dela acho que vai ser retcon. Eu nunca passei dos Vingadores. Não, o filme dela acho que vai ser passado, pô. É filme de origem. Mas olha só, uma coisa que me incomodou no final desse filme foi que no finalzinho do filme, que o Capitão América tem a última frase dele, caraca, cara, eu achei aquilo tão mal atuado, cara. O Chris Evans não me entregou o sentimento naquela cena. Ele viu todo mundo morrendo na frente dele e ele tá desesperado. Eu falei até com um amigo meu, que eu fui assistir a primeira vez com um amigo meu e a namorada dele, né? E caraca, cara, na hora eu falei com ele, cara, você não. Segurar a vela, mano. Não, eles. Eu falei, eu não tenho que dar justificativa do que aconteceu, mas não foi isso não. Ele que falou que minha namorada vai junto. Chamei ele e ele falou, minha namorada vai junto. E eu não podia falar, então eu não vou mais. Ia ser muito babaca se eu falasse um negócio desse. Mas eu botei a regra, não se beijam ao meu lado. Então aí foi menos pior. Ela foi como uma amiga. Mas sim, eu achei aquela atuação bem ruim, hein, do Chris Evans, hein? Do Chris Evans, quer dizer. Ele tá atuando melhorzinho e tal, mas continua meio o cara que ainda saiu com uma banana na bunda no American Trip, sei lá. Enfim, aquela guerra toda que teve Wakanda, eu achei bem maneira, cara. Vocês acharam? A melhor parte da guerra de Wakanda é quando chegou o Thor. Puta que pariu. Ah, aquilo foi foda, né, cara? Mas caraca, cara. Aquela cena do Thor foi porra, velho. Quer voltar a mostrar ele, tipo, lá, se recuperando da estrela. Como é que o Thor sabia que ele estava lá também, né, cara? Tem isso também. Nunca foi a Wakanda. Mas tá bom, né? Nossa, ele virou tipo Odin, caraca. Será que ele tem a visão de Odin? Eu não sei se ele só tem a visão de Odin, não, hein? Cara, ele deve ter. O martelo dele não leva ele pra onde ele quiser, então. Não, ele deve ter girado o martelo e disse assim: me leva pra onde está a treta, vambora. Ah, tá, fala, pode ser. Me leva onde está o núcleo que eu tenho. Mas se leva onde tá, ele também. Você está chegando no planeta Terra. Você tá vendo do espaço um monte de naves se dirigindo pra um determinado lugar. O que, que você pensa? A treta tá ali. Ele foi atrás onde ele ainda tava. Pô, mas ele caiu no meio certinho com a Bifrost. Faz sentido. Tá bom, eu vou aceitar esse argumento. Mas tá bom. Mas aquela guerra final. Não tá demais, não, velho. Não tá certo. É, não vamos usar tanta lógica, não. Mas aquela guerra foi muito maneira, cara. Uma coisa que eu achei maneira pra caramba também, falando da guerra específica da luta, foi aquela cena que o Capitão América tá correndo e o Pantera corre no lado dele, que vão os dois, na hora que eles abrem um pouquinho só no portal. Aquela corrida, eu achei muito estranho o CGI, porque ele se move tipo. Parece que acelerou o filme. Colocar aquela a música do Ben Wise, né? Taticamente, isso não foi muito inteligente, porque você vai correr na frente de todas as suas tropas, vai ser o primeiro a chegar. Não, e pior que é os comandantes do exército, né, cara? Vamos lá. tinha. Mas eu achei muito maneiro, cara. Mas vamos lá. É, tava... é o que o herói faz, meu. O herói se joga na frente pra proteger os outros, tá certo. Mas olha só, o Pantera, ele tem a roupa dele, porra. A roupa dele protege pra caralho. Então ele tá isso. E uma parada que eu achei maneiro, cara, que tipo, eles não deram destaque nisso, se você reparar, se você consegue ver, é que a Shuri fez aquela roupa que quando ele tá uma porrada, ela acumula poder e depois libera, né? E você eu viu como dizer... é que tava... E toda hora tava sendo aquela parada, tipo, mesmo quando a Stella passava de relance pelo Pantera, ainda tava sendo aquela explosãozinha que a roupa dá. Eu achei aquilo muito maneiro, cara. Agradeçam ao cinema 4K, né? Porque quando você dá um close assim no Pantera, antes dele colocar o capacete, né? Antes dele fazer o capacete aparecer, que ele conversando lá, estática e tal, tal. Você vê bemzinho que o que ele tá usando é uma malha daquelas de fazer ginástica, tá ligado? Ah, deixa eu falar uma coisa, cara. Eu fui ver um filme legendado 2D, graças a Deus. É. Caraca, o cinema aqui da cidade é muito ruim, cara. Até o 2D, a tela tava escura. Eu queria ver em IMAX, sei lá, porra. Isso aí nem tem nessa cidade, nem tem aqui. É, mas eu entendo a sua frustração, porque o meu cinema também é ruim. Mas eu me vi em 2D, graças a Deus. É, mas voltando a cena da luta. Cara, uma coisa que eu acho... Esse filme não tava ruim não, velho. Eu não assisti em 3D, cara, mas o problema, Dragão, é que o cinema aqui é muito ruim, então o 3D eu evito, porque eles não sabem, não serve 3D aqui direito. Fica muito escuro a tela, você mal consegue chegar. E fica, é só mais caro o ingresso. Eles te dão no começo do filme aquele óculos que é vermelho e azul? Não, eles são preto, mas pô, mesmo assim é uma bosta, né, cara? Mas sabe uma coisa que eu achei maneira dessa luta na guerra aí? Foi aquela combate que só as mulheres lutando na trincheira, enquanto as rodas estão passando e tal. Aí tá a Dora Milaje lá, e a Viúva Negra, e mais a Feiticeira Escarlate lutando com a mulher. Cara, eu achei aquilo muito maneiro, cara. Eu quero adicionar um negócio aqui. Se o Homem de Ferro morrer, eu acho que quem vai substituir ele é aquela irmã do... Então, tem essa teoria, né? Que ela pode assumir um papel que é a da... Muito divertida. Ela é eu assisti. A Shuri. É, tipo... Não, é tipo que ela vai fazer o papel dessa personagem nova que entrou nos quadrinhos agora, que substituiu o Homem de Ferro. Olha, se ela vai substituir o Homem de Ferro, eu não sei. Mas eu tenho a grande chance de, no segundo filme, ela substituir o Pantera. Será? Não, porque nos quadrinhos... Porque nos quadrinhos ela já substituiu. É, uma coisa que eu acho maneira é que, tipo, eles levam o Visão pra lá, por causa que eles têm que tirar a joia da mente do Visão, né? E lá é o lugar que tem a tecnologia e tal, lugar propício pra isso. Vocês repararam, antes da Shuri tomar aquele nocaute lá pro cara, ela tá salvando os dados do Visão? Tipo, antes dela fechar a tela e tomar uma porrada que ela toma, que ela vira e atira? Ela tá fechando as telas, ela tá salvando a Rio, achei aquilo muito maneiro. Então a gente já tem uma base que o Visão vai voltar, né? Provavelmente com o Visão branco, esses sentimentos. Mas talvez ele volte aí, né? Talvez o ator volte. Não morreu, você só aquela carcaça que morreu. Se ele voltar com o Visão branca babaca, vai ficar da hora. É que se vocês repararem, no primeiro momento, o Visão é destruído pela Wanda. E não sobra nada dele pra contar a história. Uhum. O Thanos desfaz isso e arranca a joia da testa, provocando o dano também, né? Num ser humano levaria à morte. Como Visão é uma criatura sintética, pensando justamente nisso que você estava falando da Shuri, que estava salvando os dados, a minha sensação é de que ela completou o serviço. Tudo que ela queria fazer foi feito. Então, eu acho que tem condições de pegar o corpo do Visão e transferir novamente as memórias dele, né? Ela fez um backup dele. É, mas aí se você pensar assim, tipo, você nem precisa do corpo dele, né? Que ainda tá em Wakanda. Fazer outro corpo do Visão de vibrânio mais resistente é mais fácil. Você fazer um corpo. Mas eu achei maneiro. Eu só achei sacanagem com o Bucky lá, Soldado Invernal, só foram dar o braço pro cara quando precisaram mesmo, hein? Até então deixaram o cara sem braço, tem um passo, mané. Sem braço. 2 anos, maluco. O cara tá naquela ilha lá, nego tá cagando e andando pro cara. Não, olha só, cara. Digamos que acaba a luta ali e ninguém morre. É capaz de nego chegar e falar, então, sabe esse braço que a gente te emprestou? Vamos pegar de volta, a gente tá precisando. Imagina se ele faz que nem o Deadpool, né, cara? É que eu tava achando que ele estava sendo mantido longe do braço porque era uma espécie de desintoxicação mental. Porque o braço tem muita conexão com a imagem do Soldado Invernal. Até não sei até que ponto os componentes cibernéticos do braço também faziam parte do controle mental que ele sofria. Tá? Então, eu não pensei nisso. Olha aí, soldado, fica aí. Olha aí, soldado, fica aí no meio do mato durante 2 anos rachando lenha com um braço só sem poder bater palma. Não, mas podia pelo menos ser dado aquela prótese, né, cara? Tem prótese, tipo aquela que não mexe, que só segura o copo. Sei lá, cara, vai deixar o cara sem braço o tempo todo. Imagina a dificuldade que ele passava o tempo todo ali. Tirava a camisa e é quase impossível pra ele. A noite fria de na Uganda. Na Uganda, né? O Wakanda escandal. Na Uganda. Agora mudando pro outro núcleo, né? Que é o núcleo final aí, que a gente tem o Thor e os Guardiões da Galáxia junto. E, cara, eu acho que esse é o núcleo mais divertido, né? As piadas, a maioria das piadas vem dessa galera aí, que é o certo assim vir mesmo, que faz sentido com o filme. E logo que você tem aquela luta em Nova York, que já muda pros Guardiões da Galáxia, já começa a tocar a musiquinha, tipo, você se sente no universo dos Guardiões da Galáxia, não foi com uma parada forçada, parecendo outro filme. Eles cantando, se divertindo e tal. Pra mim, o melhor personagem ali desse núcleo aí é o... Drax. O Drax, cara. O Drax, pra mim, esse filme tá... O time dele pras piadas tá foda. Diferente que tava no Guardiões da Galáxia 2, que tava enforçado, tinha hora. Nesse filme eu achei foda pra caramba o time dele, as piadas e tudo mais. Tudo bem que ele forçou, estendeu um pouco a piada demais no... quando ele fala que ele tava invisível lá, que ele mal se mexe. Mas é a Amélia. Constrangedor pra caraca, ele olhando pra todo mundo comendo doce. E tipo, mas tudo bem, tirando isso, eu achei o Drax incrível, cara. E quando eles resgatam o Thor, que o Thor tá deitado lá na mesa lá, que tem aquela cena com o Peter. Pô, quem que é esse cara? É o Drax. Cara, não. Você é um cara. Isso aí é um homem. Achei aquilo demais, cara. Pô, mas eu achei bem bacana, cara. Aquela parada do... De fato mesmo, né? O Peter Cullen, realmente, o ator realmente deu uma engordada. Eles zoaram isso, né? Durante ele realmente, o comparado aos outros dois Guardiões da Galáxia, ele ficou bem mais gordinho. É, deu uma engordadinha. Aí eles zoando aquilo, cara. Pô, você deu uma engordada, cara. Eu achei aquilo muito maneiro. Mas faz sentido com o estilo do cara e quanto tempo passou, né? Na teoria. Não, claro. Faz sentido. Não, sim, eu entendo. Mas ele usar isso como piada, eu achei muito maneiro, cara. Tipo, ele fala, não, já entendi um feedback. Vou pegar, vou comprar os suplementos, levantar os pesos. A culpa é do ator que veio pro Brasil, né? Comeu muito salgadinho. Fez a farra com o brigadeiro da Palmeirinha. Exato, altas amizades com a Palmirinha, velho. Ah, então ele comeu bem. Apesar do Palmirinha não saber o que é uma colher, às vezes ela esquecer, comeu bem. Deixa de ser, para. Mas ela não sabe, ela perguntou, tem um, tem uma parada dessa, que ela chega, ah, mas o que é isso aqui? Aqui boneco que anda com ela, fala, Palmirinha, só uma colher. Cara, deixa eu dar uma esquentadinha aqui na minha... Na minha faca, eu venci. Mas aí também ela entupiu ele de brigadeiro. Ainda ele comeu pastel de feira e feijoada, cara. Tá, e aí engorda qualquer um, né? Eu falo por mim mesmo. Eu vivo nesse país. Eu sei o que é isso. Mas aí você tem a separação desses dois núcleos, né? Que vai um, que o Thor, o Groot e o... E a Lebre. Eles vão pra... A Lebre. Excelente. Eles vão pra estrela lá e você tem o outro núcleo que vai encarar o Thanos. A galera lá do Thanos, que é a Gamora e tal, que a Gamora faz o Quill prometer que ia matar ela e tudo mais quando ela fosse pega. Cara, eu achei bem forçado aqui no... Não forçado, mas achei bem filha da putagem dela, que ela fala assim: olha, você tem que matar e tudo mais. Aí chega na hora de atirar, ela resolve confessar pro cara que ela ama ele mais que tudo. Aí, porra, aí como o cara atira desse jeito? Aí fica mais difícil, né, cara? O cara tá com uma dificuldade, ela vira: olha, me mata, mas você sabe de uma coisa, eu te amo mais que tudo nesse mundo. Olha só, aí você puta, tá fazendo o quê? Ela mereceu um tapa ali, filha da puta. Aí você entende o cara, né, cara? Não, mas pensa, o Thanos estava na realidade, não, com a joia da realidade já. Uhum. Ele de forma nenhuma ia deixar a Gamora sair, porque ele já sabia que a Gamora sabia onde estava a joia da alma. Ah, sim. Cara, sabe o que a Gamora deveria ter dito pra garantir que o Quill chegasse nela e o Thanos deixasse? Ela dizia assim: olha, eu te corneei com o Groot. aí, puta, que longe, né, cara? A Gamora ia ser tipo o Serguei do dessa barba, né, cara? Transa com a árvore, que nojo. Puta, o pau dele é maior que o seu. Maior que o mundo, né? Porque ele teoria. É um pau só. Nossa. Quando o Hot Kit. Esse eu já sabia porque que o Groot tava espalhando folha, né? mas é bem nojento aqui. que eu fico perguntando, o que o Groot falou quando todo mundo fica espantado com ele, quando ele manda guardar o jogo, ele, ah, é um Groot, ele, oh, que é isso, cara, pô, eu achei o maneiro, o Rocket vira pra ele, é, desde que você ganhou 100, você tá insuportável. Mas enfim, tá, é meio óbvio que o Thanos ia morrer naquela parte, que a Gamora mata ele, mas eu fiquei chocado, cara, eu tava com a galera, eu falei, caraca, é isso mesmo? Eu tipo, não sabia o que esperar. Aquilo realmente me pegou, eu me senti bem civil naquela hora quando eu, caraca, foi isso mesmo, ele morreu mesmo? E agora, e aí, o que vai acontecer? Porque tipo, foi bem rápido, cara. Cara, mas aí, eu não imaginava que ele teria alterado a realidade, mas eu achava que ele tava fingindo de qualquer jeito. Ah, fingindo, você acha que ele tava com o olho fechado? Não, não, ele fala, aí fechou, brincadeira. Ah, tô vivo, pô, tô aqui. Mas acho muito maneiro, cara. Não, porque... ele dá a faquinha, você acha que isto, esse canivete, vai me matar, sua doida? Pois é, né, cara? E teve mais outro personagem que morreu aí, né, nessa história, que nego esquece, que foi o colecionador, né? O colecionador morreu nessa aí, tá destruído o lugar dele. O Thanos chegou lá e matou o cara. Entre uma coisa, o negócio está destruído e ele ter sido morto. Se ah, mas acho engano, que tá... ninguém sabe, né, na realidade. Sim, não, na verdade, eu acho que ele tá vivo, porque acho que tem um extra dos Guardiões que tá com o Howard e o Pato, né, que tá tudo destruído, ele tá ferrado, saca? Eu não lembrava. Será que é depois daquilo? É, pode ser, tá, né? Ele tá sentado nos escombros e o Howard Pato dá uma zoada nele. É, pode ser. Eu não pensei. Tem isso. Isso é, você tá certo. Realmente tem isso. Não sei. Pode ser. Espero que sim, porque eu gosto do personagem. Apesar de não ter importância nenhuma, ter só um cara engraçado, mas eu gosto dele. Mas outra coisa também que ninguém falou é que a tropa nova nesse universo também foi toda embora, né? O Thanos teve que pegar a joia da força que tava com eles. Falar, Vandar foi devastado, né? Nossa senhora. Dá caraca, pra imaginar cara. Que pelo menos metade da população de Xandar. É, pode ser. Mas não tem um filme do Nova prometido? Não, eles falaram. Não, olha só, não tem nenhum filme do Nova. Eles falaram assim que o Nova tem grandes possibilidades de aparecer no universo cinematográfico, mas não tem nada confirmável ainda. Então. Vai que isso é quase uma confirmação, ele, né? Vai que ele é o último que sobrou. Não, eu não acho que seja o último. O Thanos deve ter limpado metade do planeta, né? Metade no planeta não quer dizer metade da tropa nova, né? Que tem aquela parada do Thor quando ele vai falar com o anão, que é o Tyrion. Então, é isso, que me, é isso que me ferrou a mente, cara. Porque eles chegam a falar com o Tyrion, tipo, você vê o Thanos nesse filme, tudo bem que ele bate e tal, mata e faz o que, mas parece que ele, quando ele não ganha o que ele quer na paz, sabe? Tipo, ele não pega o que ele quer, que não seja a força. Mas aí, se chega nos anões, ele matou, não é metade de todo mundo, ele matou todo mundo e ainda falou pro Tyrion, eu vou deixar você vivo, mas a sua mão vai ser minha. Vai ver que naquele lugar lá onde o Eitri tava, só tinham duas pessoas. Não, ele falou que era 300. Não, ele disse 300. No caso do Thanos, a destruição do povo anão, é menos a ver com a matemática dele dos 50% e mais a ver com a questão de estratégia. Aqui é o lugar onde é possível forjar a manopla que eu vou usar para controlar as joias. Eu não vou deixar vivo o povo e nem vou deixar a forja inteira para permitir que meus inimigos façam uma arma para me destruir. Isso aí é... Ah, mas eu acho que ele pensou muito nisso, não. É, pode ser, faz sentido. Aí é lógico. Eu não pensei nisso. Eu não pensei, mas aí ele deixou. Por que ele não matou o Tyrion também? Eu não lembro o nome do personagem. Ele destruiu as mãos. E aí a gente não ia conhecer o maior anão, né, do universo Marvel. Pode ser. Eu tenho a impressão que isso meio que foi assim, a pedido do próprio Peter Dinklage. Será? Pode ser? Olha assim, olha, eu vou ser um anão, mas tipo, me faz um anão de 6 metros de altura. Eu só aceito se eu for gigante. Eu quero ser um anão gigante. Quero inovar. Pode ser. Agora, sabe uma coisa que me incomodou nessa cena? Tipo, eu achei bem bacana essa cena toda e tal, o Groot pegando a referência, né, que é o Rompe-Tormentas, que é o nome do martelo do Bill Hybels, a Iana, e o martelo aí do Bill Hybels já apareceu. Que é o martelo do Bill Hybels, mas com aparência que lembra bem mais o que é o Mjolnir no universo Ultimate, né? Que é aquele machado barra martelo dele. Eu acho aquilo bem foda. E apesar disso tudo e tal, tem uma cena que me incomodou muito nesse negócio, nessa side quest, foi que quando eles estão pra ligar a estrela, eu tô nem falando a parte que eles se comunicam, que eles falam sem comunicador nenhum, né? Que é, todo mundo no universo Marvel faz isso, já tô acostumado, né? Que tá longe do outro, fala normal, os caras estão se escutando. Falar no espaço, beleza também, né? Nem a navezinha ter força suficiente pra poder ligar uma estrela, né? Que é aquela navezinha, nem a nave principal, é a nave de fuga, é cápsula pequena. E o que me incomodou foi quem foi o gênio que colocou uma alavanca pra poder ligar a estrela manualmente na frente de onde sai o raio. que foi aquilo, cara? Tipo, é literalmente só pro Thor fazer força mesmo, cara. Porque não faz sentido nenhum aquele negócio. Tá aquela alavanca pesadíssima na frente da estrela, cara. Qual que é a função daquilo? Alguém tenta me explicar o porquê daquilo. Porque, sério, realmente... Mas vamos lá. Aquilo lá pode ser só pra manutenção, não pra usar quando eu tiver o raio da estrela. Tipo assim, ah, o raio não vai estar agora, a gente precisa fazer uma manutenção da íris. Beleza? Aí desliga. Mas como é que vai... tá... Tudo bem, tá aí, desligam, fecham... É, tipo assim, a estrela precisa... Você viu que ela precisa estar num foco específico pra fazer o raio. O raio, né? Aham. Uhum. É, aí... Então, tá, aí, pode, ok. Se o se não tiver nessa posição... Faz manutenção, é. Passa um olhinho porque tava precisando, né? Porque tava bem duro a alavanca, né, cara? Precisava de um óleo urgentemente naquilo. Aqui na minha casa, quando fizeram a construção, eles não colocaram o registro da água... dentro da cozinha, ela tava junto da caixa d'água no teto. Então imagina toda vez que tem que trocar a torneira aqui, que maravilha que era. De vez em quando o construtor faz besteira, era só isso que eu ia dizer. Ah, tá, então pode ser também. Também foi... Se alguém precisar abrir essa shit aí, happens, como se diz, porque olha... Já, eu aceito seu argumento. Mas a gente tem toda aquela cena e tal, o Thor fazendo aquela arma fodona, o Groot usando a arma, usando o braço dele pra fazer o cabo da arma, né, que aquilo também foi maneiro pra caramba. E temos a lebre, né? É, agora, o Thor, ele também não é um ator muito bom, não, né? Porque você também não sente que ele tá tendo muito impacto com tipo, tudo que aconteceu no Ragnarok, que acabou de acontecer pra ele, mas depois a morte da metade do povo dele de novo, né? Que foi exterminado ali na nave. Quando ele fala com o Rocket e tal, que até justifica o fato dele não ter mirado na cabeça do Thanos quando ele lançou o machado, ele mirou no peito, porque ele queria ver o Thanos morrer com os próprios olhos, né? Mas enfim, tipo, ele falando que ele tá sofrendo e tal, e o ódio dele, ele tem mais nada a perder, por isso que ele tá indo pra cima mesmo, e que o ódio mantém ele focado, é até bom ele tá desse jeito, eu achei que ele, o ator, não conseguiu entregar, não senti muita emoção, sabe? Tipo, é uma reclamação que eu tenho do Chris Evans, eu não senti emoção naquela cena. Você foi tranquilo? Foi só comigo, só que não passa. Eu tô bem meia boca. Foi só contigo, Wallace. Ah, puta merda. É, até essa atitude dele, ele, em primeiro lugar, ele é o Deus, ele não aceita derrota. Isso não é uma coisa que entra na cabeça dele. Ele se vê mesmo como um cara maior que tudo, ele tá na merda, mas ele vai dar a volta por cima. Não sei, na verdade, eu tava vendo o Thor, eu tava vendo muito do que eu li sobre o Thor Divindade. Ele era assim, meio sem noção também, pronto pra porrada, pra comer e pra beber, não necessariamente nessa ordem. Se der pra fazer coisas ao mesmo tempo, melhor ainda. Mas eu achei esse Thor melhor que os outros filmes que o Thor apareceu. Um Thor que pensa de agir e tal, mais controlado. É mais o Thor dos quadrinhos também, esse Thor aí, do que os outros. Tipo, o poderoso Thor, né? Agora ele veio poderoso mesmo, de verdade. Com essa nova arma dele aí, canalizando os poderes dele, a Força Odin. Tanto que ele chega lá na guerra lá, e dá um piau em todo mundo. Ele chega como se fosse o Hulk chegando, né? No segundo tempo. Ele dá um piau em todo mundo, inacreditável. Eu gostei bastante. Agora vamos falar sobre o final, antes da gente pular para as expectativas, para a gente poder encerrar, eu quero falar só sobre as mortes. Todo mundo aí se sentiu muito impactado com as mortes que teve em geral no filme? A maioria vai voltar, cara, então... A maioria foi normal, então... mas a do Peter foi um pouquinho mais tensa, o Tom Holland abusou... A do Peter Quill? Tá. Não, ele abusou um pouquinho do coração de todo mundo, até porque... ele fez referência ao Doctor Who, né? Ele fez uma referência ao Doctor Who, né? Cara, você tá sabendo que o texto ali foi todo improvisado pelo Tom Holland? Sim, chegar, o diretor falou pra ele, você não quer morrer, ponto, agora se vira, vai. Você vai morrer, era só pra ele fazer ele morrer, só que ele decidiu fazer tudo aquilo, aí falaram até que a cara que o Robert faz, né, é com o disco, ele tá tipo assim, o que tá acontecendo? Desculpa. Não, mas eu achei bacana. Ela começou a chorar muito no final, muito, o pessoal tava chorando mesmo no final do filme. Eu não cheguei a chorar, até, tipo, mas quando eu vi Logan, eu chorei, e não foi pouco. Mas aí, Logan, você sabe o cara morreu mesmo. Mas, olha, eu vou falar. Pouco. Mano, foi comigo na segunda vez que eu vim com a minha família, ela, a cada morte que você veria, ela abria o bocão, ela chorou. É, tudo bem que ela é bem, tudo bem que ela já é meio chorona já e tal, mas ela chorava como se fosse um familiar dela morrendo, né? Tipo, ela chorava de soluçar. Quando quando o Tony de Ferro toma aquela estocada que eu achava que ele ia morrer na primeira vez que eu assisti, ela viu aquilo, ela só conseguia falar, não, ele não, e chorou. Eu acho engraçado demais a cena. Até porque, gente, você tem que pensar assim, a gente que já é mais voltado pro lado dele, a gente sabe que os personagens vão voltar e tal, o povão médio não sabe, cara. Pra ele, essa galera morreu mesmo. Tipo, tanto que eu vejo a galera falando, nego realmente acha que essa galera morreu, tipo, tudo bem. Eles estão ignorando o fato que já foi no Cidade Homem-Aranha 2 e tal. E se a gente pegar também na ótica dos personagens, de fato eles morreram mesmo. Tudo bem, a gente sabe que vão voltar, mas eles estão mortos. Os que morreram de morte matada, esses eu acho difícil voltar. Talvez o Loki, mas eu acho que não. Não, a Gamora já foi confirmada que ela tá na joia. Na joia da alma. Os que morreram de morte morrida vão voltar tudinho, cara. Ah, cara. É, até porque você sabe que vai ter os Guardiões da Galáxia 3 logo aí, ano que. 2020, né? E tipo, só sobrou o Rocket, cara. Só sobrou o Rocket, galera. Mas aí não tem aquela galera do Arnold Schwarzenegger, né? Do Stallone. Mas acho que foi só pra poder fazer uma referência, cara. Acho que não vão substituir os Guardiões pra. Bom, não sei. Será que a Marvel vai jogar fora a máquina de fazer dinheiro deles fácil assim? Mas vamos lá, eles fazem um filme desse e depois fazem um filme com eles voltando, saca? Ou voltanos. Puta que pariu, valeu, Dragão. Parabéns, Dragão. Você tá de parabéns, cada cast. O filme vai ser Vingadores Vendetta? Pode ser, podia ser. Sei lá, eu fiquei impactado com as mortes, não chorei também, tipo, não abri, ai meu Deus, eles estão morrendo e tal. Mas, por exemplo, quando a Gamora morre, que o Thanos começa a chorar, que a Gamora começa a rir achando que ele tá chorando porque ele não tem amores nenhum e tal. E o Caveira Vermelha aqui pra falar nisso. Vou, foi bem cretino a aparição dele, hein? Só pra poder justificar, olha, gente, ele tá aqui. Tipo, não faz nem sentido, cara, aquilo. Foi outra joia que mudou ele pro outro. Cara, ele tava mexendo com outra joia, cara. Aí do nada ele vira o guardião da joia da mãe, da alma. Não faz sentido algum aquilo, mas tudo bem. Não, então, ele fala que ele tentou pegar a joia da alma e não deu certo. Ele fala que. Não, ele tá falando que ele tentou pegar uma das joias. Ele tava se referindo ao primeiro filme, pô. Ele já teve uma das joias. Ele foi transportado pela. E eu tentei pegar a alma, não consegui. Eu não lembro de falar isso, mas tudo bem. Ele tava sozinho e não tinha nenhuma outra pessoa pra ele matar, né? Ele também é nazista, né? A gente sabe que nazista não gosta de muita coisa, né? Nazista é fã de muita coisa, não ama muita coisa. Mas tudo bem. Aí a gente tem essa cena que foi mega emocionante, que apesar. O Thanos CGI, ele transmitiu emoção mais. Então, isso que eu tô dizendo. Eu quero dizer. O bonecão CGI me transmitiu mais atuação e emoção, apesar de eu saber que tem um ator ali embaixo, tá, embaixo e tal, do que o Capitão América e o Thor, porque eu realmente fiquei emocionado junto com o cara, quando ele começa a chorar, tipo, olhando pra Gamora, que ele pega ela pelo braço e tal, e ela entra em desespero, não porque ela vai morrer, mas sim porque ela vai conseguir, tipo, ela vai ser instrumento pro cara conseguir fazer o que ele quer, sabe, tipo isso. Aí... Então, mas essa é a diferença de um ator bom com caras que são só bonitos. Então, é isso que eu quero dizer. Dragão não me defendeu na hora que eu tava esculachando os caras. Ficou quieto. Agora tá concordando comigo, pô. Mas foi isso. Em geral, as mortes realmente não me abalaram tanto, apesar de eu não esperar. Porque eu li aquele roteiro falso que eu. É aquele que eu falei no cast passado, né? Que achava que a galera ia voltar e tal, só que não voltou e que eu achei que ia morrer, não morreu. Eu desculachei porque eu não. Eu tô admitindo que eles são bonitões. Não quer dizer que eu fiquei empolgado porque eles são bonitões, que nem você ficou. Não, eu não tô falando deles serem bonitões, eu tô falando sobre a atuação. Eu tô falando sobre a atuação. Você falou, o Capitão América chegou, você ficou empolgadaço. Mas é porque ele é. Porque é o Capitão América, pô. Pô, é o Capitão América, não é porque ele é bonito. Porque ele tá de barba, né? Maravilhosos. Não é porque ele tá de barba. Ai, que ele. Tá de barba. É. Aquela barba por fazer dele, não, por fazer não, aquela barba cheia dele, bonito pra caramba. Mas enfim. Mas então todo mundo já tem a teoria que vai voltar, né? Então tá todo mundo tranquilo com isso, né? Então ninguém ficou impactado de verdade por causa disso. Mas a Ana falou comigo que ela saiu chorando do cinema. Então, não chorando, mas ela tava bem mal. Olha, eu senti um impacto emocional muito forte, porque eu vou ser sincera, eu achava que a história ia se desenvolver de tal maneira que, na verdade, você ia ver o grande embate contra o Thanos no próximo filme. Eu achei que a gente ia ter um cliffhanger, que a gente ia ter um universo em perigo, os heróis se preparando para botar um grande plano em ação, aquela coisa assim, cliffhanger mesmo. Pra mim foi completamente inesperado que tiveram a coragem de fazer um massacre já agora. E mataram os personagens novos, né, cara? Que a galera tava curtindo, né? Tipo, o Pantera Negra, o Homem-Aranha. E por exemplo, aquela cena que o Pantera Negra... Eu tô estranho. Aquela cena que o Pantera Negra, ele estica a mão pra Michonne lá, que é o personagem da personagem. Fala, pô, levanta aí, que você não pode morrer assim. E ele vai embora. Eu fiquei chocadíssimo, cara. Caraca, o que tá acontecendo? Eu achava que ela ia morrer. É justamente por terem matado os novos que eu tenho certeza que vão voltar. Mas é sério, pro povão, eles chegarem a essa conclusão é mais difícil do que a gente. Eu até entendo, sabe? Tipo, por exemplo. Deixa eles curtirem a dor e o sofrimento deles. Eu, em primeiro lugar, eu já sou macaca velha de história em quadrinho, então é óbvio que eu. Nossa, eu acho que o único personagem que eu vi que ficou morto durante muito tempo foi a Fênix, e ela voltou, já morreu, e já morreu. Não, já voltou e já morreu. Olha, você quer saber? O único personagem que eu lembro que morreu e ficou morto, talvez por mais tempo, foi o Capitão Marvel. Isso que é fato, tem o Capitão Marvel. Tem o Capitão Marvel. Até hoje já voltou. Voltou. E o Tio Ben, mas o Tio Ben já voltou já em outras encarnações, né? O Tio Ben já voltou em outro universo. Tem um universo, inclusive, que o Tio Ben é Homem-Aranha, né? A gente tem que pensar nisso. Então não temos muito sentido. Cara, tem um universo da Tia May ou Homem-Aranha. Puta que pariu, vai esse. É a Marvel também. A Marvel também ela tá de sacanagem, né, cara? Pra qualquer coisa mesmo, né? Agora, teorias. Eu quero saber sobre o próximo filme que vai encerrar isso tudo, Vingadores 4. Expectativas e teorias, começando pela Ana. Teorias. Eu acredito que o Visão vai ser reconstruído. Acredito que o Stark com a Nebulosa vão voltar para a Terra para tentar se reunir com os demais Vingadores. E a Shuri não morreu nesse aspecto. Ela também vai ajudar a fazer alguma coisa tecnológica para ser uma contra-arma contra o Thanos. Agora, como vão fazer para descobrir onde o Thanos está? Como é que vão fazer para derrotar? Eu não sei. Eu também tô na teoria de que os heróis que morreram no estalar de dedos estão presos dentro da joia. Quem sabe lá dentro eles podem começar algum tipo de resistência. Mas você divide em dois núcleos, o núcleo da joia e o núcleo fora da joia. Pode ser um negocinho, é uma guerra. É uma coisa que ninguém falou também, que ninguém lembrou, que foi o Homem de Formiga. Oi, pessoal. Hoje eu vou falar pra vocês sobre exercícios pra melhorar a dicção. O Homem-Formiga e o Gavião Arqueiro não tá nesse filme, justificaram, né, que eles estão com as famílias dele e tal, eles se entregaram depois de Guerra Civil. E falaram que o Gavião Arqueiro vai ele tá no filme, mas ele não apareceu e tal, provavelmente ele tá no próximo, e ele deve vir como Ronin, né? Provavelmente ele deve ter morrido nessa, por isso que vai fazer ele voltar, né? Ele deve ter desaparecido junto, provavelmente, ele deve ter voltado, e vai voltar como Ronin, porque, bom, pelo menos era o que diz, ele não vai voltar como o Gavião Arqueiro, falaram que ia ter uma surpresa aí pro personagem. A única surpresa aqui é a outra identidade que ele assume, que é o Ronin, pelo menos é o que eu acho. Fala assim, o melhor meme que rolou na internet esses dias foi, assim, você coloca o Gavião Arqueiro. Primeiro filme, nós vencemos. Segundo filme, nós vencemos. Terceiro filme, 5 minutos é longe, o mundo acaba. Ah, eu vi isso. É verdade, tem uma parada dessa mesmo. Mas também no universo da Marvel no cinema, uma martelada do Thor e uma flecha do Gavião Arqueiro é mesmo efeito, né? Que tem a mesma força de impacto. Então, cara, se você parar pela lista, é forte contra todo mundo. Se o efeito for a morte de um ser que antes era vivente, é o mesmo efeito. Tá bom então, vai Dragão, falou cara, as expectativas e teorias. Cara, pode ser a joia da alma, mas eles podem também eles dar um jeito de usar a joia do tempo e reverter o que ele fez, né? É, até porque a gente tá esquecendo a personagem que vai aparecer, que é a Capitã Marvel, né? Que tanto que a cena pós-crédito foca nisso. Sim, que ela vai. Então, aí ela vai ter. Suponho eu que ela tenha um papel crucial aí pra vitória da galera. Tipo, não é preciso vão focar nela pra personagem ser uma secundária, tomar porrada do Thanos também no final. Imagino eu que ela seja alguma, que ela vai ter algum. Se for assim, todo mundo é secundário nesse filme, né? É tipo isso. Vai, Dragon, conclua. Eu só queria pontuar isso. Então, eu acho que pode ser alguma coisa com a joia do tempo, em vez de ser a joia da alma. Entendeu? Reverter. algum dos Vingadores, ou até o Tony Stark, ele consegue tirar já do tempo, pelo menos. Uhum. Aí sim ele cria uma máquina pra reverter o tempo. Pode ser. Pode ser algo assim, eu não sei. Sabe o que, mas uma coisa eu tenho certeza, que se eles voltarem no tempo, isso vai ser justificativa para nos próximos filmes estar tudo diferente. Mudarem os atores, o nego tá aposentado, o nego morreu. É igual vai acontecer no quadrinhos aí, que teve... ele voltou no passado, então, gente, agora o universo é 8 anos depois, e desde que eles voltaram em Vingadores 4, aconteceu isso aqui, sabe? Tipo, aí pode ser uma justificativa pra poder mudar todo mundo, ao invés de simplesmente matarem os personagens e tudo mais. Mas até uma justificativa pra ter, trazer vilão de volta, né? Vilão que morreu aí, que eles podem aprofundar melhor nos próximos arcos. Mas vai, Mário, expectativas e esses negócios, você sabe. O próximo filme dos Vingadores vai começar com o Homem-Formiga, talvez voltando assim, sabe, a realidade, e vendo que deu merda. Eles se encontram e aí vazam umas fotos de bastidores com o Homem-Formiga e junto na Batalha de Nova York, saca? Quando o Loki atacou. Então vai ter uma parada de, sei lá, viagem no tempo ou viajar entre realidades para eles conseguirem as joias de outras realidades pra desfazer o que foi feito naquela realidade, o Thanos volte puto e tem um confronto final onde o Thanos morre. E aí a Capitã Marvel vem pra quebrar o Thanos em 4. Eu tô com hype, eu tô com muita expectativa em cima dela, sabe? Então, mas vamos esperar o filme dela. Essa é tipo um desafio coisa. Já teve declaração que ela é tipo um dos seres mais poderosos do MCU. Não, foi mais ousada a declaração. A declaração foi que, na verdade, ela é a personagem mais poderosa do MCU. Então. Ela quebrando o Thanos e 4, saca? Pegando ele assim, batendo a coluna dele no joelho. Vamos esperar, cara. Vamos esperar, porque a gente sabe que o Homem de Ferro aí, e provavelmente o Capitão América também, vai ter um papel muito importante pra vitória, né? Eu não sei então, se exatamente vai ser 4, ela. Então, Vingadores 4 é a queda de Thanos, né? Pode ser Thanos Down, alguma coisa do tipo. Vai, Matheus, por favor, suas teorias e suas. Eu acredito, como todo mundo deve estar, que já é macabro, também acredito que quem morreu de morte morrida vai voltar, né? Até o meio tempo que eles voltarem, eu acho que a Shuri vai assumir temporariamente o manto de Pantera Negra. Pelo menos até o cara voltar. Se o Tony Stark morrer, talvez ela seja a nova Ironheart. E espero que ela faça um trabalho melhor que a Ironheart dos quadrinhos, que é uma merda, né? Isso? É um dos piores personagens que existe. A Marvel pisou na bola total. Nossa, tá bom. Não consegue, né? Como a gente não sabe exatamente o que vai acontecer de verdade nos filmes do Homem-Formiga com a Vespa e com a Capitã Marvel, eu tenho a impressão que o filme do Homem-Formiga vai ter uma ligação mais forte com o Guerra Infinita do que o do Capitã Marvel, que eu acho que vai ser uma espécie de sequel. A Capitã Marvel já falou, o filme dela vai se passar nos anos 90, pô. É entre a Guerra e Chris Krull. Talvez a ligação dela com o Vingadores seja só na cena pós-crédito. Né? A única ligação que vai ter dela, que eu imagino que seja, é explicar por onde ela tava e por que ela não apareceu antes. E a parada do Pager só que tá com ela. O resto vai ser a história original. Do filme do Homem-Formiga com a Vespa, como eles vão explorar mais a parte do universo quântico, né? Eu tenho certeza que isso vai ser levado pro filme dos Vingadores 4. Com certeza vai ter o universo quântico nos Vingadores 4, mano. E uma parada que já falaram que o filme do Homem-Formiga vai ter muita ligação com esses Vingadores agora. Vai ter uma ligação bem forte com esses Vingadores. Tem uma teoria aí, que eu não sei se é teoria, ou não sei se é spoiler, não sei se é coisa de informação vazada, mas falam que o filme do Homem-Formiga termina com a filha dele desaparecendo. Agora, até onde isso é verdade, eu não sei. Porque o filme ela vira, mas será que ela vira farofa também? É isso, ela desaparecendo nessa parada de virar nevinha. Agora, até onde isso é verdade, eu não sei. Ficou até poético, não? Não, ela vira. Não, você quer que ela vira cinzas? Não, deixa eu te falar o seguinte: existe uma expressão regional aqui em Belém que a gente usa pra dizer quando a pessoa se dá mal, né? Que é levar o farelo, né? Então esse filme tem um negócio especial pra gente aqui, porque as pessoas estão literalmente levando o farelo na tela. Imagina que as redes sociais aí, de onde você mora, o Facebook da galera deve estar lotado de membro desse tipo, né? Porra, direto! Então, é maneiro, bem bacana. Sara, você, por favor. Eu sou péssima com teorias, eu acredito muito que o Tony, de alguma forma, eu acho que vai ter um pulo de tempo, talvez se passe uns 4 anos desde o que aconteceu agora. Caralhas! Eu acredito. Aí ele vai criar a máquina do tempo pra conseguir, que ele vai estar inspirado por conta da merda toda que deu, pra ter todas aquelas cenas de volta no tempo. Pode entrar também a teoria quântica e afins que vai ter agora no, na Vespa e Homem-Formiga, e só indo juntando tudo. Mas eu acredito no retorno do tempo mesmo. Mas você acha que vai ter um pulo de tempo tão grande assim, de 4 anos? 4 anos? Porque também, né, uma máquina do tempo também não é, né, assim, coisa simples de se fazer. Cara, mas eu não sei. Eu acho que pelo menos uns 2 a 4 anos pode ocorrer. Um ano, vai. Até porque nas imagens que tem, além de mostrar o Rogers como tava lá no primeiro Vingador, já mostra o Tony já com os cabelos um pouco mais esbranquiçados. Então, tem isso. Uma passagem, por isso que eu tô dando pelo menos uns 4 anos. Mas ele já tá com cabelo branco nesse filme já. Mas só que nas fotos ele tá um pouquinho mais esbranquiçado. Nossa, tá. Atualmente ele ainda tá um pouco castanho claro, vamos colocar assim. Eu não acredito muito nessa teoria de máquina. É por isso mesmo que eu tô dando uns 4 anos. Ah, por isso que eu falei que vai entrar muito da quântica junto com a formiga e o formiga e a vespa, e assim vai. Porque tem uma parada que... Eu sou péssima com teoria, sinceramente. Eu sou muito ruim com teoria. Eu tô vendo, Sara. Eu tô vendo. Ah, sério? Tem uma parada que ele fala no Vingadores 1. Você lembra o diálogo que o Tony tá tendo com o Loki lá no apartamento? Que ele fala assim, a gente é os Vingadores. Se a gente não pode salvar a Terra, a gente vai vingar. Eu acho que é esse tipo de pensamento que ele tem. E baseado nisso, eu não acho que ele vai voltar pro passado e tentar salvar todo mundo. Eu acho que ele vai, tipo, já que a gente não conseguiu salvar essa galera, então a gente vai vingar eles. E vai pra porrada, cara. Essa teoria de volta no tempo é o que uma amiga minha comentou comigo. Ela explicaria muito melhor essa teoria, porque foi ela que me falou. Porque eu, pra teoria, eu sou uma bosta. Sério, eu sou uma merda. Eu tô vendo. Até porque eu gosto de ter a surpresa mesmo. Então eu não fico tanto teorizando assim tal, e vendo muito trailer. Eu costumo ver trailer uma vez e pronto. Mamãe minha não conta, né? Porque eu já vi a porra do trailer. Nossa, caraca, pera, como é que a gente chama Mamãe Mia, cara? Pô, se você chama Mamãe Mia, você também tá indo longe. Olha só, eu ia falar pra gente fazer uma consideração final do que achou do filme, mas a gente já decorreu sobre o cast todo, que tá gigante. O que todo mundo achou do filme, todo mundo gostou, todo mundo provavelmente vai dar uma nota acima de 8, né? A não ser que o Matheus dê uma nota assim embaixo de 6. Mas em geral, todo mundo foi com a cara do filme. Então, pra quem não conhece ainda, eu sou lá do Omega Cast no omegastation.com.br. Que não tem só um podcast, tem minhas matérias. Tem matérias, tem contos, que não foi o que escrevi. E tem coisa nova vindo por aí que eu tô discutindo com a equipe. Então, galera, dá um pulinho lá. Olha aí. Rola promoção, então fica atento. Então, a Sara... Jabá, Sara, você tem alguma coisa? Então, eu também estou no JojoCast, que é um cast totalmente focado em Jojo's Bizarre Adventure. E também, vocês, se quiserem, poderão ver meu nome por aí em mangás de Masami Kurumada... E outros mais, que eu também mexo com outras séries. Não saiu rachando no info mais mesmo, né, cara? Mas vamos, Ana. Eu não tenho nenhum jabá pra fazer. É verdade. Se bem que, de vez em quando, vocês podem me encontrar lá nas terras do Paranerd, com o Alexandre Nerdmaster, né? Mas eu queria me despedir de toda a internet e agradecer profundamente por todo mundo ter lançado bilhões de memes na minha timeline, mas fora de contexto, que não estragaram o filme. Ah, que bom, que bom. Que bom que foram respeitosos com você, Ana. A gente pensou, olha, gente, não vamos botar isso na cronologia, porque a Ana não viu. Vamos fazer certinho, vamos fazer na brincadeira. Eu gostei. Mas eu vou falar uma parada que eu vou falar pra vocês, hein. Gente, filme novo assim, saiu da internet, porque senão a minha namorada não viu o filme. Ela tomou um spoiler que pegaram o cartaz e falaram, tá aqui o cartaz atualizado. Tiraram todo mundo que morreu do cartaz, só sobrou quem tá vivo. Aí ela tomou um spoiler. Sacanagem. Ela tomou um spoiler que ela ficou chateadíssima. Mas eu falei, a culpa é sua por ter continuado no Facebook. Eu te avisei pra sair do Facebook. Não quis sair, então... Assim... Então aí. O Koala-se, e esse jabá aqui é de 3 pessoas de dentro do Hunter aqui. Que é o Mangake, que é eu, de host. Não precisa fazer jabá. Não, cala a boca. nenhuma. Pior que não. Porra, não foi isso, seja lá. Realmente é um docinho, né? Ah, porra. Não, eu tô gente, eu vou contar só. Eu comprei de dentro do... Ah, fica quieto. Eu vou fechar o seu jabá por aqui. Eu vou encerrar o seu jabá. Então, terminamos mais uma caçada. Muito obrigado e até a próxima, amiguinhos. Raiava o dia morena sem sol. Você me matava serena e sem dó. Partindo que nem passarinho, partia em mil pedacinhos. Meu frevo carinho todinho, só seu. Chorava que nem menininho, perdido no mundo sozinho. Tudinho que eu sempre sonhava morreu. Mas toda dor se vai, se vem nova paixão. Agora só lembro seu gosto, meu bem. Na hora do limão, na hora do jiló, memória é melhor e você vem virando pó. Vingadores, após 10 anos de, de Mario, há 3 anos de Mario. Após 10 anos de Mario. Falando em Mario, eu vou começar um RPG que é o MRU, Mario Roleplay Universe. Mario Roleplay Universe, tá game. Tá bom, falando sobre Marvel, foram 10 anos de filme. Então como tem o MRU, então o Mario tem dado em casa. Puta que pariu. Tá bom, o Dragão, não. Dado virtual. Uhum. A DC quis fazer alguma coisa. Alô? Perdi você. Oi. Tamo te ouvindo. Ah, vocês já me cortaram tanto que... Alô? Assim, é que vocês já me... Ela tá... Aí que tá, calma. Vocês me cortaram tanto que eu já me cortei na minha linha de pensamento que eu não me macei nem onde eu tô. Eu tô... Isso se chama edição. Olha só, mas agora é sério, deixa só... Eu tô ali, sabe? Deixa eu só concluir o que eu quis dizer. Eu tava me referindo a como filmes de heróis, porque o Liga da Justiça também foi um filme de herói que era pra ser comparado nível Vingadores, né? Merda, porque... essa porra da internet... Eu estou te ouvindo, cara! A edição desse podcast é feita por bambudecerebros.com.br.